Instalando, tá. Aceito, instala. Quer colocar o Baidu? Quero. Ixi. Caraca. Assina atestado de óbito Ixi. já que é mais rápido. Aí você vai ter que formatar essa merda de novo aí. Deixa eu botar. Formatei. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos à primeira viagem do tempo do ano, e aqui comigo hoje ele, Eduardo Filhote. E aí, galera? Nossa, que saudade que eu tava de gravar com vocês, já que eu fui largado lá em 2007, lá na nossa última viagem, né? Então, demorei um cadinho pra chegar, mas tô de volta, tamo aí, firme e forte, é nóis. Olha aí, junto aqui conosco ele, Neilson Lopes. Como assim, do 2007? Não entendi essa, não. Não ouve o próprio podcast, meu Deus. Mais perdido no tempo que o outro. Tá vendo? Eu que fico largado e o Neilson que fica perdido. 2007, deixa isso pra lá. E hoje, pessoal, começamos, né, o ano já aí com convidados, né? E nós trouxemos lá do Anime Esfera o nosso querido Jorge Augusto. É isso aí, negada. Pra um repeteco falar de muita coisa boa aí. Bora! Certo. E agora ele, Ricardo Spider. Olá, cidadãos. Sejam bem-vindos a mais um ano. Um ano de surpresas, um ano de alegrias. Ou não, a gente nunca sabe. Então vamos já começar com aquela frase que é para incentivar, para deixar o cara já no pensamento, que é o seguinte: o amor é uma mistura de beleza e paciência. Se der certo, beleza. Se não, paciência. Nossa, braçarite! Nossa! Meu Deus! Ok. É, nem sempre dá para ser legal, né? Paciência, fazer o quê? Certo, pessoal, como vocês já devem saber aí, né, como souberam durante os últimos 2 anos aí antecipadamente, hoje nós vamos falar sobre Cavaleiros do Zodíaco, mas antes, num recadinho da Desert Studio. Você, produtor de podcast, está precisando de office ou spots ou vinhetas? Acesse www.desertestudio.com.br. Desert Studio Produtora. Olha aí, Desert Studio com vinheta nova, hein? Que legal. E Edu, vamos, né, aos nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, galera, se você também tá lá navegando pelos 7 mares da web e quer manter o contato com a gente, é super simples. Você pode encontrar a gente lá no pilar do Facebook, lá no facebook.com/machinecast. Ou então você pode passar lá no pilar dos grupos. Você encontra a gente no facebook.com/groups/machinecast. E se você gosta de emoções mais fortes com poucas palavras, você pode encontrar a gente no pilar Twitter, @machine_cast. E se você também quer encontrar a gente onde o circo pega fogo, onde tudo acontece, onde você tem que levar o cosmo ao seu 8º sentido para despertar o seu poder da armadura Kamui, você pode trocar uma ideia com a gente no nosso grupo do Telegram. O link está aí na descrição. E se você quer fazer parte da família Machine e marcar presença no pilar central do podcast, mande pra gente o seu e-mail, contato@machinecast.com.br. É isso aí, galera. Certo, então, pessoal. Então já vamos começar o ano aí fazendo aquela famosa indicação, né? Você que é ouvinte, você aí que está ouvindo a gente, acompanha Machinecast, gosta da gente e tudo mais, pega aquele episódio, indica, cidadão, pra uma pessoa que você gosta ou pra que você não gosta. Enfim, indique aí, né? Só, pra gente o importante é a indicação, pra gente propagar aí o nosso trabalho e que chegue a mais pessoas também, essa ideia. E a minha indicação de hoje, deixa eu pensar, vamos indicar aí pro vendedor de peixe. Porque o vendedor de peixe é aquele cara que sofre o dia inteiro com o cheiro do peixe, entendeu? Então se você, nossa, chegar lá, der uma indicação de algo pra ele se divertir, veja que ele pode ficar mais feliz. E pode até te dar um desconto na hora da venda, entendeu? Ou empurrar um peixe mais fresco e coisa e tal, né? É tudo aquele trabalho, aquela malemolência, né? Do ganha-ganha. Ô, Spider, deixa eu recomendar um podcast pra esse vendedor de peixe aí, que vai combinar. O nome do podcast é Obrigado Pelos Peixes. Enfim, tudo a ver com ele. É isso aí. Certo, pessoal, hoje nós vamos estender um pouquinho mais a nossa sessão de recadinhos aí, né? Porque nós temos várias novidades aí, sendo o primeiro episódio do ano. A primeira delas é que nós estamos aí com o site novo. Pra você que não viu ainda, entra lá. É machinecast.com.br e veja lá como é que ficou a cara nova do site, né? E junto lá, uma coisa que quem viu gostou muito, que foi o nosso novo banner aí com as caricaturas feitas pro Néstor Ramos, né? Temos aí pedidos dos ouvintes para explicar como é que é cada caricatura lá. Então, nós temos aí os 7 membros do Machinecast lá, né? A baianeta bem à esquerda ali, obviamente, a caricatura dela é a baianeta. Né? A baioneta, né? Misturada com a Tiziana, então da baiana, enfim, dando um Hadouken. O Zupão com a roupa do Marty McFly tocando air guitar, porque ele tá ouvindo provavelmente a intro do Machinecast, né? A imagem é cheia de referências. Tá, o Spider, obviamente, de Spider. O Neilson com a maçãzinha dele. Depois tem eu ali com a roupa do Terry, só que azul, né? E o Edu, mestre ancião dos 5 morros de erva. Cara. Que finalmente nesse banner tá aparecendo a baianeta, né? Porque no antigo não aparecia. Exato. Não, mas é que assim, quando entra alguém novo no podcast, ele fica até o fim do ano sem aparecer no banner. No outro ano entra, entendeu? Entendi. Olha aí. E a arte é cheia de referências, gente. Tem mais referências. Vão lá, olhem, prestem atenção, porque tem homenagens a outras pessoas, outros ex-participantes, tudo lá. Não vou falar aqui pra perder a graça, né? Então, entrem lá e vejam. Então, a gente tem bastante coisa. A gente tem todos os podcasts listados. A gente tem os canais do YouTube, tantos de parceiros como o do Neilson aí, e mais outros canais que a gente vai começar esse ano de 2011, por exemplo, o 101 Créditos, que é um canal de fliperamas que eu vou começar aí logo, vocês já vão ter por aí, né? E o pessoal, conforme vai largando o conteúdo, a gente vai lançando aqui pra vocês. Então o site agora tá separado lá por podcast, tem o Cast of Tretas, tem o Machine Cast, o Freecast, tudo separadinho, bonitinho, o ranking do Cast of Tretas. Tá sensacional, o site ficou muito bonito. Pelo menos quem viu gostou. Eu a garanto. Olha aí o Jorge. Já falou que tá bom, né? Porque tá bom. Opa! 3 por 1 real por hein. Caraca, já. Outra novidade que a gente já tinha anunciado no final do ano passado, mas a gente vai relembrar aqui, que as leituras de e-mail agora são uma vez por mês. Então a gente vai gravar provavelmente na última quinta-feira do mês, ou na primeira, enfim, não sei ainda. Mas, exemplo, no mês de fevereiro, vocês vão ouvir a leitura de e-mails com todos os e-mails, os comentários referentes ao mês de janeiro. A gente tem muita dificuldade para fazer gravação de leitura de e-mail e eu acho que com esse formato eu vou conseguir pelo menos amenizar isso. Então, não tem mais leitura de e-mail nos episódios, já pula direto do final do programa pros off-topics e é isso aí, certo? E outra coisa, pessoal, que eu queria falar pra vocês é a respeito do Padrim. O Machinecast agora tem o Padrim pra você, ouvinte, que quer ajudar a colaborar com o Machinecast, quer que a gente tenha equipamentos melhores, que a gente tenha uma periodicidade de mais podcasts, que a gente possa ter mais Cast of Tretas, mais episódios por semana, quer ajudar a gente a poder manter o servidor, host e domínio. Plutônio não é barato. Ajuda a gente. Pra mover o DeLorean tem que comprar Plutônio, não é qualquer farmácia, né, Edu? É, ué, nossa. A gente tem sido meio que o Sr. White pra conseguir Plutônio aí, viu? Eu acho que não é isso não, é Edu querendo desviar a verba pra outros fins aí. Então, uma coisa muito importante a respeito disso, que quem me conhece sabe que eu não sou extremamente a favor dessa questão de comercial, de todo o episódio falar que colabore, coisa. Isso não vai ter no MachineCast, eu estou falando agora porque é novidade. Vai estar lá no site. Se você tem alguma dúvida, entra no site. Se tiver alguma dúvida, entra no Telegram, no Facebook, perguntem. Eu estou livre para esclarecer. Eu estou falando aqui agora e eu só vou falar, às vezes, talvez, na leitura de e-mail. Entendeu? Uma coisa muito importante. O podcast pode acabar por vários motivos, mas não vai ser por falta de doação. Então o cast vai continuar. As doações são só incentivos e auxílios pra gente, ok? Não se preocupem com isso. A gente não vai dizer aqui que se você não doar, o podcast vai acabar. É mentira, isso não vai acontecer. Aqui não é um... Não, não, vou até deixar abaixo, senão vou falar merda. Certo, gente? Eu acho que é isso aí, então. Vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Os Cavaleiros do Zodíaco. Lutar e virar como um guerreiro. Ritual, persistir, superar. Será o vencedor com a luz que te guiar. Os perigos enfrentar, o seu cosmo elevar e a vitória chegar. Com amanhã, céu seria um coração que pode alcançar a chama que acende. A esperança sensia, as suas asas no céu vão abrir. É isso, pessoal, voltamos e agora vamos começar a falar de Cavaleiros do Zodíaco. Nossa, gente, eu tava tão empolgado por esse episódio e eu prometo uma coisa pra vocês. Esse ano, no mínimo, mais dois episódios de Cavaleiros do Zodíaco. Esse mais dois, hein? Um no meio do ano e outro lá no final. Porque não é possível passar um ano todo com um episódio só. Né? Só quer falar de Zeldin HD, pô? É. E isso tá espirituoso. Mas antes da gente entrar de fato no episódio, né? Gente, o que vocês têm de novidades, coisas atuais sobre Cavaleiros do Zodíaco? Rapaz... Eu sei que vai sair o novo anime, que é o Sentia Show, né? Só isso que eu sei. É isso, Sentia Show. Ele é um spin-off da série lá da parte das 12 casas, onde só tem personagens femininas, são todas amazonas, e é a guarda pessoal de Atena. Já, aqui no Brasil... A JBC já tinha lançado o mangá e já também, quando soube do anime, também fez aquela propaganda. Olha só, eu acho só que não deveria ser Atena, devia ser Apolo ou Zeus ou qualquer outro deus, né? Masculino, no caso. Enfim. Na verdade, não, por causa que isso você leva um pouquinho, por exemplo, pra... Na mitologia grega, quando você utiliza aquela deusa caçadora, que eu até esqueci o nome. Artemis. Isso, obrigado. E a deusa Artemis... Nossa, meu sobrinho se chama Artemis. Ou seja, alguma coisa se perdeu no meio do caminho, hein? Alguma coisa errada, não está certa. E Artemis, ela tinha também uma guarda toda feita só de mulheres. Sim. Por isso essa referência do Sentia Show. Eram só amazonas e todas elas eram a guarda pessoal de Atena. Olha só que legal, olha aí que legal. E a personagem, então tá, vamos. E a personagem principal tem uma armadura muito parecida com a do Pegasus. Oh. Eu acho que eu vou morrer e não vou ver a terceira temporada do Lost Canvas, cara. Todos vamos, velho. Com certeza. Todos vamos. Todos vamos. Triste. Infelizmente, mas enfim, vamos chegar lá, né? Um dia nós vamos chegar em Lost Canvas. Vocês, então, eram gêmeos como a constelação guardiã dos dois? Exatamente. Nós somos gêmeos, mas eu sou muito diferente do meu irmão, Fênix. Certo, pessoal. Então, vamos começar, né? E como virou tradição, teve só uma vez, mas virou tradição que seja, vamos ao momento mais esperado do episódio, que é o resumo narrado pelo nosso querido Mestre do Ancião dos Cinco Morros de Erva. Desde os tempos mitológicos, a deusa Atena reúne habilidosos jovens para proteger a Terra, com a capacidade de destruir as estrelas com seus socos e rachar o chão com seus chutes. Eles são conhecidos como os Cavaleiros do Zodíaco. Após um período de paz com a derrota do maligno Saga de Gêmeos, que dominou o santuário, uma nova ameaça surge na figura de Shido de Mizar, guerreiro deus de Asgard, que ameaçou a vida de Atena. Os jovens cavaleiros partem junto de Atena para Asgard, onde descobrem que Hilda de Polaris, a representante de Odin da Terra, foi dominada pelo terrível Anel de Nibelungo. Atena então usa seu cosmo para impedir que as geleiras de Asgard derretam, enquanto os cavaleiros devem partir para o Palácio de Guaruhara reunir as sete safiras de Odin, que estão com os cavaleiros deuses, e usá-las para invocar a armadura de Odin, para então destruir o Anel de Nibelungo. Quando Seiya estava diante do último guerreiro deus, eis que surge Sorento de Sirene, general marina de Poseidon, que revela que o deus dos mares estava por trás de tudo. Siegfried, o guerreiro deus, se sacrifica para derrotar Sorento e salvar Hilda, enquanto Seiya invoca a armadura de Odin e destrói o Anel de Nibelungo. Quando tudo estava calmo e Atena finalmente estava salva, ela então é sequestrada e levada ao fundo do mar. Começa então uma nova saga dos defensores de Atena. Vá, Shiryu! O final foi o melhor. E traga o meu cachimbo. Era melhor Malegno. Olha aí, olha aí. Ai, ai, ai. Então tá, gente. Feito aí o resumo pelo nosso querido mestre ancião Edu dos Cinco Morros de Erva. Não vou me cansar de dizer isso nunca. É, parabéns, é. Parabéns pela imitação, hein, filhote? Ficou muito boa. Muito obrigado, Jorge. Então tá, gente. Então vamos começar aí a saga de Poseidon. Gente, já vou começar, né? Quem diz o meu amigo o Neilson e o Jorge são a favor disso, né? Chegar com os dois pés no peito, né? Amigo que amigo chega assim. Pra mim, infelizmente, a saga de Poseidon é uma das mais fracas, né? Cara... E eu pretendo durante aí o decorrer do episódio, né, que a gente chegue aí ao motivo pelo qual eu penso isso, né, por alguns pontos, assim, enfim. Mas eu vou passar aqui agora a palavra pro Edu, que vai nos guiar aí durante a história aí da saga de Poseidon. E a gente vai comentando conforme for relevante. Então, mestre, esse é o Edu dos Cinco Morros de Erva. A palavra é tua. Então, cara, tudo começa lá quando o Seiya vai, derrota lá o Anel de Nibelungo usando a espada de Odin, que incrivelmente corta somente o anel sem fazer nenhum arranhão, nenhum fiozinho de cabelo da Hilda. É claro. Corta só o anel. Pra nenhum Shinigami botar defeito. Não é, cara? E tipo, no meiozinho certinho. A mira do Seiya é forte. Até o Batasai ficou com inveja. É, ó. Quem é quem, Shin? Aí, né, a Hilda volta ao normal, ela reconhece lá tudo que ela fez de errado, volta pra rezinha dela pra impedir que a geleira derreta, a Athena tá de boa. Quando, de repente, vem aquela onda lá, maligna, como diz o Neilson. vem a onda maligna e leva a Athena pro fundo do mar. Aí o Seiya e o Shun... Olha aí, Edu, olha só. Meu primeiro ponto nessa saga é que eu queria fazer uma comparação pra quem lê o mangá. Sim, sim. Como é que se dá essa parte no mangá? Porque todo mundo sabe, pelo menos os fãs sabem, né? Mesmo que não tenha lido mangá como eu, sabe que não teve a saga de Asgard no mangá. Como é que se dá o sequestro feito pelo Poseidon? Cara, eu vou te falar que é uma coisa que o Jorge vai saber falar melhor do que eu, porque eu não lembro. É o que eu tava esperando que o Jorge falasse, obviamente. Não é, cara? Não é à toa que eu trouxe ele por um motivo. Tá aí, ó. Vai lá, Jorge. Vai lá. Beleza. O que acontece é que, assim, eles colocaram essa saga filler, que é de Asgard, e eles colocaram isso como gancho pra poder puxar a saga de Poseidon. No mangá, a Athena, Saori, ela é convidada pra uma festa, onde quem dá essa festa é justamente o Poseidon, que é o Julian. Tem isso no anime, mas né? Mas isso tem no anime, né? Sim, mas é só que no mangá o Jorge vai dizer aí provavelmente que sequestro dá na festa. Sim, há a tentativa de sequestro na festa, no qual ela é protegida pelo Aioria de Leão. Olha! No anime ela tá só com o Satsumi, né? Sim, mas aí pouco depois há uma nova tentativa de sequestro no qual realmente aí ela é levada de vez. Ah, olha. Interessante, muito interessante. Olha só. Olha só que prazer que dá trazer as pessoas que entendem. Falar com o especialista é outro nível. É o outro nível. Acontece que no mangá, no lugar da saga de Asgard, você tem a saga dos Guerreiros Azuis. É, a Blue Warriors. Onde é uma... Exato, que é uma... Cara, eu não li, mas considero pacas. E que por acaso é uma história solo do Yoga. Sim, sim, sim. A gente parece que comentou alguma coisa disso na saga de Asgard, né, Edu? Sim, sim. A saga de Asgard foi meio que inspirado nesse fillerzinho que teve aí do mangá, que durou um... Ele, na verdade, não é nem um mangá inteiro, né? Ele é um pedaço do último mangá das 12 casas. Aí, tipo, sobrou espaço. É tipo um meia manga, é isso aí? Pera aí, gente, pera aí que lá vem o Na Verdade do Jorge. Vai lá, Jorge, vai lá. Na verdade, é um volume inteiro. É? Sim, é um volume inteiro só pros Blue Warriors. Cara, eu me lembro a história de inteira. Ser misturado. Ah, mas é por causa que você tá confundindo, certo. Você tá confundindo com o primeiro lançamento de Cavaleiros aqui no Brasil, que era meio Tankōbon. Aí você acha que tinha metade, entendeu? Pode mas crer. Na verdade não. Pode crer, então tudo bem. Puta, tá explicado. Merda. O Jorge falou, na verdade, o cara tem que ficar quieto e baixar a orelha. Falou, paga pau. Né? Olha isso. Olha isso. Vai lá, Edu, continua. Antes que o Nilson quebra o pescoço de inveja. Vocês, então, eram gêmeos como a constelação guardiã dos dois? Exatamente. Nós somos gêmeos, mas eu sou muito diferente do meu irmão, Fênix. Então, o Seiya e o Shun são os primeiros a irem atrás de Athena. Eles pulam num redemoinho que se abriu lá no naquela escadinha que a Athena ficou a saga de Asgard inteira lá, queimando o cosmo, né? Abriu um redemoinho embaixo. Na realidade, acho que não é lá, Edu. É num lugar diferente. Não, eu acho que é ali mesmo, velho. Embaixo de onde ela tava ali, ó. Tá certo. É no lugar, no ponto oposto. Isso. Onde a Saori ficou queimando o cosmo. Ah, tá. Isso. É do outro lado. A impressão é... Tanto que eles não sabiam. Eles vão lá, daí a Hilda vai nos alfarrábios e documentos e tudo mais, procurar a informação dela, acha, eu acho que é aqui, não sei o que, daí eles vão, acham um buraco lá, com uma energia. Isso, exatamente. E tudo mais. Sim. E a energia acaba puxando o Sei e o Shun pra dentro, né? É, esse episódio eu pulei, já fui direto com eles lá dentro. E aí, depois, mais pra frente, a gente descobre que nem precisava entrar pela porra de buraco nenhum, era só pular mais à frente na água, descer, que já tava lá. E tudo bem. Né, quando o Seiya luta contra o Baian, fica evidente também. Então, é. Aí o Shun e o Seiya estão lá, eles chegam até o santuário de Poseidon, que fica no fundo dos sete mares. Né? Quando eles chegam lá no santuário, eles encontram com a Tétis, que é uma sereia. Não é uma general marina, mas é uma amazona de Poseidon. Curiosidade aí, a Tétis, na mitologia grega, seria a mãe do Aquiles, tá ligado? O herói que atacou Troia e coisa e tal, foi morto pelo Paris e tudo. Interessante. Mas a armadura dela é de sereia, né, Edu? É de sereia. Que não é a mesma sereia do Sorento de Cirene, que também é uma sereia. Sim, mas se você levar em consideração nomes dos oceanos antigos, aqueles próximos à Pangeia, Tétis era um. Olha, dos oceanos? Sim. É, se você não lembra das aulas de geomorfismo, da parte de geografia, tem a parte onde você tinha o Pangeia, que era o supercontinente, onde todos os continentes eram unidos em um. E os oceanos que ficavam ao redor ganhavam nomes mitológicos. Tétis era um. Ah, pode crer. Isso eu não sabia. Combinou com a saga de Poseidon. Se vocês estão indo fundo demais, né? Caraca, que é um pra sala te pega esse aí, então. Ai, ai, ai. Mas eu achei que a Tétis era aquela personagem do filme lá do que o Spider indicaram lá no seu horário indicou lá no cast dos filmes. Uma sereia em minha vida. Mas sabe o que é o mais engraçado? Quando a Tétis vai dar o golpe especial dela, o Shun fica bem assim, ai, nossa, que lindo esse coral. Ai, que gay, velho. Ué, deixa ele, velho. Não, só tá fazendo o papel dele. Meu Deus. Vai lá. Segue, Edu. Que é o coral da morte lá que ela fala. Não tem coral da morte? Segue, Edu. Deixa o coral da guria. Vai lá, Edu. Então, eles encontram então com a Tétis, que revela pra eles que eles estão, na verdade, lá no santuário de Poseidon, que fica debaixo dos sete mares. Né? Curiosidade aí, os sete mares seriam o Pacífico Sul, Pacífico Norte, o Atlântico Sul, o Atlântico Norte, o Oceano Índico, o Antártico e o Ártico, né? Os sete oceanos aí. Então, ela estaria ali e estaria prisioneira no Pilar Central, que fica no centro do Templo de Poseidon. Para os cavaleiros poderem salvar a Atena, eles teriam que destruir o Pilar Central. Para destruir o pilar central, eles teriam que destruir os sete pilares que sustentam o templo de Poseidon. É, mas então, eles só descobrem isso depois que, né, o dragão marinho chega para enfrentar eles ali e tudo, e daí ele recebe uma mensagem, né, que Atena tinha feito isso para salvar o mundo, porque o mundo todo estava sendo alagado, né, pelas águas dos oceanos, né? Traduzindo, sim. O dragão marinho foi o maior X9 da corja de Poseidon. Assim, a Tétis tá ali com o Seiya e o Shun. Nisso, aparece o dragão marinho. Junto com um monte de soldadinhos de soldados, Poseidon. Aqueles soldados... Aí depois vem alguém e diz pro dragão marinho, a Saori entrou no apoio principal pra salvar o mundo e tal, e aí ele dá as costas, sai se rindo e diz que deixa ele, a Tétis, fala pra Tétis, Tétis, não sei o que, deixa dá as costas e vai saindo. Porque os soldados dão conta e manda os soldados bater nos dois, o Sai e o Shun dá uma surra neles. Aí o dragão marinho meio que olha assim e fala, deixa, vocês até podem bater nesses soldadinhos aí, mas vocês não dão conta dos generais. E vai embora assim mesmo. Isso, e aí depois aí ele dá as costas e a Tétis que conta como que eles têm que fazer pra salvar a Atena. Aí cada um vai pra um pilar e aí o Edu vai continuar aí. Aí o primeiro é o Seiya, a primeira coisa, né, o primeiro chegar num pilar é o Seiya, que chega no pilar do Pacífico Norte. E encontra o general marina Baian, de cavalo marinho. Aí ele começa a ter uma luta lá contra o Baian, que dura dois episódios, tipo a metade. É o cavalo marinho ou o Goku, né? Um dos dois. Né? Oi, eu sou o Goku. Ah, é verdade. O dublador é o Guilherme Briggs, né? Não, que Guilherme Bezerra. Briggs, cara? Tá Wendell louco? Bezerra. É, Bezerra. Isso. Wendell Bezerra. Guilherme Briggs. O Guilherme... É, não, velho, eu sou ruim com nomes, já falei. Caraca. Então, aí aparece lá o Baian. Então o Seiya começa a ter uma luta contra o Baian. A princípio, o Baian se mostra bem mais poderoso que o Seiya. Aí o Seiya fica, ah, mas eu não vou perder, não vou perder o Baian. Ou, você é muito chato, menino. Isola o Seiya lá pra superfície. Puxa, dá uma bicuda nele, que o Seiya vai parar lá na superfície. Ele, pois é, né, e aí emenda aquilo que eu falei no começo. Não precisava achar o buraco, porra nenhuma. Entra no mar, desce e tá ali no templo de Poseidon. É, o Baian conseguiu coisa... isolar o Seiya do É, mas uma do coisa templo. Do que eu queria falar é... Pra mim, quando começou a saga do Poseidon, me deu a impressão que os generais marinos eram tão poderosos quanto os cavaleiros de ouro, entendeu? E a impressão que me deu, eu não sei, de repente o Spider pode me dizer, o Spider, não te deu a impressão que até os guerreiros deuses eram mais fortes que esses generais marinos aí? Sim. Eu acho que assim, eles se preocuparam muito na estética de personagens e como era a saga imediatamente depois do Guerreiros Deuses, fizeram as armaduras todas parecidas com as armaduras de ouro, inclusive para tentar, eu acho que remeter a essa superioridade de força, mas que na realidade não condiz, né? Não tem nada a ver, é um outro tipo de luta, é um outro tipo de energia, né? Mas isso aí eu acho que é por causa do fato de ter tido a saga de Asgard, tá ligado? Porque no mangá, os cavaleiros, os generais marinos, eles têm essa noção de... Eles são um pouco mais poderosos do que eles parecem ser no desenho, justamente porque não teve a batalha contra os guerreiros deuses, saca? Então, tipo assim, depois do Seiya ter lutado contra o Thor, ter lutado contra o Oberyn, ter lutado contra o Siegfried, ele chegar e tomar, tipo, 3 golpes na tela, assim, do Baian, ser isolado do templo, fica, nossa, ele é muito poderoso, não sei o que, como que eu vou vencer. Tipo assim, ficou meio, what? Tá ligado? O cara, então, velho, o Seiya tava praticamente com sentido já. Eu revi os episódios há bem pouco tempo, vocês também. A primeira coisa que eu não lembrava, que quando o Seiya começou a apanhar, eu pensei assim, caraca, cara, por que você tá apanhando? E segundo, você já lutou com um cara parecido. E daí eu não lembrava que depois ele começa a usar a história, né? Sim. Que ele já tinha enfrentado um cavaleiro de prata, que tinha uma habilidade parecida. Sim. Então, ah não, agora eu sei tudo, então agora eu vou ter moer. E eu já tava ficando revoltado. Então quando veio isso, eu falei, não, beleza, voltou ao normal e tal. Mas ainda tinha esse frenesi de que o cara era mega poderoso. E na verdade não era, né? Não era. E Nilson, teve alguma coisa pra achar parecido com isso, Nilson, ou não? Na verdade, o que eu acho é que o bicho do cavalo, o cavalo marinho aí e o Esquila, eles são bem fraquinhos mesmo. Tá bom. Uma coisa que é interessante nessa parte é que a lembrança que o Seiya tem é de um cavaleiro de prata. Isso. Ou seja... É, mas é por causa do golpe, isso daí, né, você remete muito ao mangá. Não ao anime, porque se ele fosse pegar pela memória recente do anime, eles fariam uma lembrança a um dos guerreiros deuses que eles teriam enfrentado. Isso. Concordo. Não, mas ele fez essa associação porque é o mesmo golpe. É a mesma técnica de defesa, movendo os braços rápidos e criando uma barreira de ar. Isso. O Mist fazia isso também, entendeu? Por isso que ele associou ao Mist. Só que a barreira do cavalo marinho é um pouco mais forte do que a do Mist. Ah, sim. Que é ali possível. O Seiya já tá. Ali o Seiya já tá mais poderoso um pouco, sim, mas você vê que se o cavalo marinho tivesse a mesma força que o Mist, o Seiya já tinha acabado com ele no primeiro golpe. Sim, pois é. Mas, Neilson, eu tinha uma coisa pra te falar, eu ia deixar mais pra ver, mas como tu falou sobre o Baian ser bem fraquinho, eu vou te dizer o seguinte. Ele é um dos mais fortes dos generais marinhos, sabia? Quem? O Baian? Ele é tido como um dos mais fortes. É uma das curiosidades, é isso aí. Nossa, se ele é o mais forte... Mas, exatamente. O negócio que ele ficou parecendo tão fraco foi porque ele subestimou o Seiya. E o Seiya já tava naquele espírito assim, tipo, ó, velho, eu tô com pressa. Ah, não, mas Edu, desculpa, Edu, mas... Tô de papo. Edu, nós já estamos na terceira temporada e todos fazem isso com o Seiya. Todo mundo faz. A China fez isso, o Cassius fez isso, entendeu? Sim, mas naquela época, tipo o assim, tiozinho lá da Seiya, mas o Seiya, o tiozinho assim, da moto, se cagou. Que o Seiya pulou na garupa e subestimou o Seiya também. Sim, mas é aquele caso, velho. Lembrando, o, o Aldebaran fez isso também. Todos fazem. Mas o pessoal, tipo, se cagou. O Seiya se cagou pra conseguir ganhar deles, tá ligado? Sim. Contra o Baian, não, cara. Tipo, o Seiya já tava num nível, no mínimo, equivalente ao do Baian. É. Tanto que na hora que o Seiya despertou o Cosmo ali, né, durante a luta deles, aí o Seiya foi isolado, ele voltou. Quando ele voltou, ele teve esse insight que vocês falaram do Mist. Aí ele despertou o sétimo sentido de novo, a armadura dele ficou dourada. É, ele teve aquela lembrança. Né, o que eu acho que foi, bem como o Spider falou, cara, é completamente desnecessário aquela parte do Seiya, eu não vou ganhar dele, não sei o que. Bobagem. Mata o cara e é isso aí, acabou. O sopro divino dele é bem 3 por 1 real mesmo, viu? Vocês, então, eram gêmeos como a constelação guardiã dos dois? Exatamente. Nós somos gêmeos, mas eu sou muito diferente do meu irmão, Fênix. Segue, Edu. Vamos para o próximo pilar, né? Ah, não. Ainda não, né? Pior, é intercalado. É intercalado. Aí, nisso, o Seiya derrota o Baian, né? Ele queima o corpo. Ainda não. Entre a luta... se eu não me engano, é o Shun chega no outro pilar também, antes do Seiya destruir O Seiya já tinha derrotado o Baian. Essa parte, a gente... Quando o Seiya tem a armadura de... Quando ele queima o Cosmo e a armadura fica dourada, é aí que vem a explicação do porquê a armadura fica dourada. Todos os Cavaleiros de Ouro, eles derramam sangue em cima das armaduras de bronze pra que elas ficassem mais poderosas. E cada um dos Bronze Boys ali tem um Cavaleiro de Ouro respectivo. Isso no mangá, né, Jorge? Porque na saga de Asgard a gente já tinha visto, já que eles tinham consertado a armadura graças aos Cavaleiros de Ouro. A questão é que não é porque ela ia ficar mais poderosa, né? Pra recuperar a armadura que tava toda esquebraçada. Morta, né? Morta. E pra, tipo, reparar o erro deles de não ter... acreditado que era Athena e coisa e tal. Enfim, mas acabou ficando mais poderosa e só agora, né, ela se manifestou dourada, né? Sim, porque só agora que por causa do sangue dos Cavaleiros de Ouro, né? O poder deles tá no sangue também. Sim. É agora que eles compraram skill, saca? Caraca, baixaram DLC, tipo isso. É. Eu só sei tipo que isso. Enquanto a China tá lá ajudando o Kiki, né, pra levar a armadura de Libra, que o Mestre Ancião mandou, com um motivo muito especial, né? E aí o Kiki leva pro Seiya e diz que o Mestre Ancião que mandou, né? Pra ele usar. Então, só que isso aí acontece depois que o Shun começa a lutar contra o Skila, é isso que eu tô falando. Foi o que eu disse. O Seiya fica um tempo ainda tentando quebrar o pilar sozinho e coisa e tal, aí que o Shun começa a lutar contra o Skila, o Baian já tá derrotado, entendeu? Isso. Ah, na verdade, o Baian tava até vivo ainda falando pro Seiya que ele não ia conseguir quebrar o pilar, que não sei o que era impossível. Aí depois disso é que na hora que depois que o Seiya derrota o Baian, que o Shun chega no próximo pilar. Isso. Aí enquanto o Shun tá lutando, rola o esquema do Kiki chegando. Exato. E é aí que a gente vê uma das únicas lutas do Shun mandar pro saco um oponente sem precisar chamar o Ikki. Olha que beleza. Ah, velho, eu ele já tinha feito isso outras vezes, mas tudo bem. Mas é uma das poucas vezes. A luta dele contra o Shido foi muito mais emocionante que essa contra o Skila. Na verdade, eu concordo com o Jorge aí, porque todo mundo, como é Saga 9, não sei o que, e o Ikki não tinha aparecido, tava todo mundo esperando que o Ikki ia aparecer na luta do Shun, né? Sim. É isso. E no final, no contrário, a luta dele foi bem legal, inclusive. O pior é que ele derrotou todos os ataques do Skila, né, cara? Isso. Todos. É, levou todos, mas depois derrotou todos, né? Então, cara, o Shun chega no pilar lá, que é guardado pelo general Yoda Skila, né? A Skila é uma besta mitológica da Grécia Antiga, que é a junção de várias bestas em uma besta só. Né, ela tem a aparência de uma mulher na superfície, de uma bela mulher e tal, e submerso são as várias bestas ali, como se fosse uma ilha, saca? Tipo um monstro-ilha. E o Iô tem a habilidade dessas várias bestas, então quando o Shun chega, ele consegue, né, os primeiros ataques do Iô, o Shun consegue se defender com a defesa circular, só que o Iô fala com ele, fala, ó, por melhor que seja a sua defesa, você não vai conseguir se defender de todos os meus ataques. e começa a soltar um por um dos ataques especiais dele em cima do Shun. E o Shun só vai tomando a lenha dos ataques, véio. Aí você pensa, pô, Iki! E Edu, bem na, Shun... parte, bem na parte que ele terminou de dar todos os ataques, que ele diz assim, ah, agora eu vou te matar. Então tu faz o seguinte, tu escolhe uma das minhas bestas pra te matar. Aí eu pensei assim, eu me coloquei no lugar do Shun, né? Só que sem vontade de abraçar o Yoga, enfim. I love you. Que fique bem claro, né? Que fique bem claro, né? Eu me coloquei no lugar do Shun e pensei assim comigo, né, cara? Porra, de todas essas bestas aí, eu vou escolher a abelha. Pelo menos vai ser mais fácil de eu tentar derrotar a porra da abelha. Uma abelhinha, né, cara? Só que eu imaginei isso comigo, uma proporção assim, bem... É óbvio que o cara... Ah, vou te matar, então vou escolher o urso, que é uma das bestas, né? Gigante, urso forte. Ele não é que ele me escolhe a abelha mesmo, cara? Eu vou usar a abelha rainha pra te matar. Vá, puta que pariu, vai matar alguém com essa porra dessa abelha? Aí, velho, né, o Yo escolhe a Vespa. Cara, aí vem o melhor. Que versão é essa? Que versão é essa que tu assistiu que é uma vespa? Hã? É, eu ia falar a vespa da onde? É a abelha? É a abelha, rapaz. Abelha rainha. É uma abelha grandona mesmo. Então, isso mesmo. Na dublagem que eu tenho aqui, que ele falou vespa. É? Ah, meu Deus do céu. Na verdade, o golpe é chamado ferrão da abelha rainha. É, essa erva que o Edu anda usando, hein? Que tal uma picada de abelha rainha, hã? Ferrão da abelha rainha! Ah, o nome do golpe não lembro, mas enfim. Ele dá o golpe e rola aí o melhor superpoder que qualquer personagem, qualquer história pode ter, que é a criatividade do roteirista. Sim. Que fez o Shun... colocar lá, transformar a defesa circular da corrente de Andrômeda em uma defesa em forma de teia de aranha de Andrômeda. Tá que tá, pariu, saca? Cara. E pá, bloqueou o golpe do negócio. Cara, aí diga-se de passagem pra aquele negócio. A primeira vez que eu vi, lá quando eu era, né, novinho e coisa e tal, lá em 95, 96, cara, eu vi esse negócio, eu lembro que eu fiquei de cara, tipo, nossa, velho, o Shun, que isso, que golpe foda, não sei o quê. Agora ninguém ganha do Shun mais. A emoção da inocência, né, pode fazer... É, velho, que na hora eu fiquei assim, porra, agora ninguém ganha do Shun mais porque o Shun pode fazer qualquer defesa. E aí começa, o cara vai usar o urso, aí o Shun usa a armadilha de urso de Andrômeda. E o cara usa a outra criatura lá, que eu esqueci qual que é, gente. Ah, ele vai usando a 7. Pra cada uma, ele usa uma armadilha diferente, típica pra aquela criatura. Sim. E todas a corrente se transforma. Eu fiquei, caralho, velho. Agora qualquer golpe que... Se o Seiya quiser dar um meteoro de Pegasus, o Shun usa, sei lá, milhões de alvos de Andrômeda, saca? Cada coisa tem um ponto da corrente. Ninguém bate no Shun mais, velho. E, porra, durou só essa luta. Tá ligado? Nunca mais teve esse tipo de poder apareceu em nada. Eu fiquei, pô, velho, meio paia. É. E o Shun ganha meio besta até, igual o Nilson falou. O Baian e o Yo foram dois cavaleiros bem fraquinhos, porque o Yo cometeu aquele erro trágico, né? Ele deu todos os golpes em cima do Shun sem usar a força letal. Só pra, tipo assim, olha como que meu golpe é forte. E vai lá e ataca o cara só pra ferir ele. E deixou o cara, com isso, conheceu os golpes dele e falou, ah, beleza, agora você não me acerta mais, já sei como que é a sua técnica. Então, já me preparei. E um golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro, conforme o Shun mostrou aí. Uma coisa que eu lembro, Edu, dessa parte, quando o Shun prende o urso com a corrente a primeira vez, ele prende na armadilha lá, coitado, e ele tenta quebrar o pilar com a corrente, obviamente ele não consegue. E aí o Yo vai lá e faz lá o poder do urso, lá, pá, arrebenta a corrente assim. E aí, na versão da manchete, o Shun parece uma puta histérica, cara. Como é que você conseguiu quebrar a corrente? Como é que você pode ser tão forte, tão poderoso? Nossa, eu levei até um susto, sabe? Isso na versão da manchete. Nessa nova redublagem, na versão do cartoon, ele é um pouco mais contido. né? Como você pode, quebrar a corrente que prendeu o grande urso? É, já é um pouco mais comportado, mas a versão da manchete é impossível de esquecer, cara. Que... É icônico. Aí a bicha ficou nervosa, né? E percebam, a empolgação do Edu quando ele falou dos golpes do Andrômeda. Isso daí tá me cheirando admiração. Olha. Mas eu curto o Andrômeda, cara. Eu curto o Andrômeda. Mas o Team Blue curte mais. O Team Blue é o Andrômeda prateado do Machine Cast. Puta, mano. Merda, lá vem isso de novo, caralho. Pô, não adianta tirar nem os caras do cast. A piada deles permanece. É, velho, é In Memoriam de Felipe Zu. Vocês, então, eram gêmeos como a constelação guardiã dos dois? Exatamente. Nós somos gêmeos, mas eu sou muito diferente do meu irmão, Fênix. Aí, então, nisso que o Shun derrota o Yo, o Seiya derrota o Baian, fica faltando pros dois o quê? Conseguir destruir a bosta do pilar que tá lá. Tanto o Seiya quanto o Shun, eles tentam lá dar os golpes deles, dar o meteoro, dar a corrente, descer os golpes no pilar e nada funciona. Aí que a gente tem o nosso alívio cômico dessa temporada, que é o Kiki. Que ele chega aí com a urna da armadura de Libra, que o mestre ancião enviou, justamente para que o pessoal pudesse utilizar as armas de Libra para destruir os pilares. Aí o Kiki vai para poder entregar a urna e coisa e tal, a Tethys não deixa. Então, no que o Kiki tenta, né, lutar com ela e tudo, usa os golpes telecinéticos dele, contra ela, mas telecinéticos? Ela é, mais forte. É tipo um poder do Kinect do Xbox? O Edu tá com neologismo sobrando hoje. Tudo bem. Aí aparece a China pra lutar contra a Tethys. Nisso aparece também... By the way, é a luta mais longa do episódio da saga, né? É. Não, pior, cara, é os caras destroem todos os pilares, e ela tá ali com a Tethys ainda, cara. É, a luta dura forever, saca? E aí, beleza, aí chega o Yoga e o Shiryu também. A China fala com eles, ó, rapa fora que eu vou cuidar dela, a luta dela é comigo. Nisso, o Kiki vai atrás do Seiya e do Shun pra entregar a armadura pra eles. Ele encontra primeiro com o Seiya. Óbvio. Aí o Seiya explica que a urna tá ali, mas não é pra eles usarem a armadura, e sim pra usar as armas, que só quando o mestre ancião libera as armas que os cavaleiros têm a permissão de utilizar, e a armadura tem 12 armas diferentes, né? Uma arma pra cada um dos 12 cavaleiros de ouro. E o Seiya pega a armadura joga pro Seiya o escudo. Né? O Seiya usa o escudo e quebra o pilar. E depois o Kiki leva a armadura pro Shun, que utiliza Edu. Eu não sei se vocês são tão observadores quanto eu. Vocês prestaram atenção no tamanho da porra desse escudo quando o Seiya pega ele pra jogar no pilar? Sim. O escudo, tipo assim, tampa o Seiya. Parece o escudo da Atena lá quando o Seiya tava tirando a flecha. Parece mesmo. É bem grandão. Sim. Aí depois, quando o Shiryu bota essa porra da armadura, o escudinho fica menor que o escudo do dragão, cara. Né, velho? Eu acho que é aquele, é mais ou menos o conceito da armadura mutante, igual a armadura de Sagitário, quando o Ikki veste ela, é toda fechada, parecendo um robozão. E depois aquela coisa com tiarinha, com... Ah, caralho, então a armadura não é de ouro pra se modificar desse jeito, deve ser de massinha de modelar, vai tomar no cu. Né, não, é por causa que os desenhistas são diferentes, cara, que desenha cada episódio é diferente, ah, por isso que fica mudando sempre aí, o traço, cara. Eles têm que combinar então, isso aí, cara, então, porra, tá louco. Segue, Edu. Da cena do Seiya destruindo o pilar, o desenhista deve ser o Rob Liefeld, então. Cara, quando aquele escudo volta, ele quase não consegue segurar aquela merda, rapaz. Não é, cara? Então mostra ali que o Seiya não é um Capitão América. Numa disputa de escudo, o Capitão América ganhava. Ganhava. É... Então, né? Aí o Shun também utiliza uma das armas, destrói um pilar. E a gente segue aí pra próxima luta, que seria... Não, o que tu esqueceu de falar aí sobre o Yo é que o Shun não mata ele, né? Ele se mata. Ah, é verdade, exato, porque ele se joga na frente quando vai destruir o pilar, né? Exatamente. Isso, porque o Shun, ele utiliza um nunchaku de ouro. E aí o Shun vai atacar o pilar, o Yo entra na frente do golpe e morre pelo mesmo motivo. Exatamente. Não, aí que tá, na hora que ele entra na frente do golpe, ele é arremessado pelo pilar e regaça o pilar com ele e tudo. Na verdade, quem destrói o pilar é o Yo. Pois é, então, mas com o golpe que foi desferido do Shun, sim, na hora que bateu, que ele entrou na frente. Exatamente. Ele que quis entrar. Mas o Shun com aquele solo de Bruce Lee ali foi foda, vai tomar no... Não, o pior é que ele bate no pilar e kick e voa, e o resto do golpe fica batendo no pilar. É, exatamente. É, segue pro próximo pilar, Edu, que pra mim é o mais foda. Desculpa, é um dos mais foda. Próximo cavaleiro, então, é o Shiryu, né, que encontra lá o general marina Krishna, de Krisaor, que na mitologia grega, Krisaor era um dos vários semideuses filhos de Poseidon. Né? É um dos menos famosos aí, inclusive, é o Krisaor. Tem outros aí que tem outros todos, mitos sobre ele, são mais famosos. É, e de todos, pra mim, é o mais covarde, né? E o filho de Poseidon mais famoso é o Percy Jackson, vamos dizer o que é verdade. meu Deus. Acaba sendo, né, velho, que é a referência mais conhecida do pessoal de mitologia. Caraca, eu fiquei sabendo essa semana que tem um segundo filme dessa porra. Puta que pariu. E que já passou na sessão da tarde. Pois é, por isso mesmo que eu tô falando. Ainda bem que pararam no segundo, né, cara? Não cagaram os livros todos. Que os livros, diga-se de passagem, são bons. Os livros são bons. Muito bons. Muito bons. Então a gente tem lá a luta do Krishna, de Krisaor, contra o Shiryu. O Krishna é aquele cavaleiro, aquele general lá que ele tem uma filosofia meio hinduísta, assim, coisa e tal, mas dos chakras e coisa e tal. Lembra. Será que é por isso que ele tem a voz do chakra? Pode ser, cara. Pode ser, inclusive. Eu ia falar isso, agora, né? Que ele lembra o chakra, não só na voz. Né? Então ele tem toda aquela coisa dos chakras também, coisa e tal. E ele utiliza uma lança, né? A lança sagrada lá. Essa lança é muito poderosa e coisa e tal, e um dos golpes que ele tem lá, ele emite uma luz muito forte. Com essa luz, ele cega o Shiryu de novo, né? Então o Shiryu fica mais uma vez cego. Com a lança, ele corta o escudo do Shiryu. O Shiryu tira a armadura. Antes de cortar o escudo do Shiryu, ele atravessou o escudo e atravessou o Shiryu. É, mas isso demorou, né? Porque o Shiryu podia ter usado o escudo desde o começo, né? Mas é que eles ficaram naquela conversa ali, né, Spider? Você vai me derrotar? Aquele... Não, deixa que eu chuto. Vai, não, vai você. Não, pode ir. Porra, que saco. Bem isso mesmo. Aí, o Krishna se mostra muito mais forte do que o Shiryu, até que o Shiryu tem aquele insight em que ele lembra do Shura lá, ele conversa, na verdade, né, ele conversa, parece, com a alma só do Shura. Só que isso é antes dele chegar no pilar, Edu. Shiryu conversando com o Shura? Aham, antes, ele tem antes, e aí ele já, antes de chegar lá, ele já tem aquela lembrança e fala com o Shura. Aí lá durante a luta, daí o Shura reforça pra ele lá, né? Ah, você usa Excalibur. É outra coisa que, pelo amor de Deus, né? Só que a Excalibur dele tá mais cega que eu, mano. Nossa. Ai, ai, ai. A Excalibur dele, ele tentou a primeira vez quebrar a lança, ele se deixou, né, fincar, levar uma lançada na barriga ali, pra segurar a lança, pra tentar quebrar a lança com a Excalibur, né, com o braço direito. E... Quase arrebenta com a mão, né, cara? Não, e o pior, né? Ele só consegue fazer isso depois que acontece o famoso clássico, né? Sim. Quando acontece o clássico, daí ele consegue fazer. Mas, porra, quando ele fez isso, eu falei, não, cara, de novo não é possível. Não, o Krisaor, ele perdeu, né? Como todos os cavaleiros que lutam contra o Shiryu, né? Ele perde por o simples... Tem duas coisas que o Shiryu faz sempre, em todas as temporadas, para derrotar os seus inimigos. Primeiro, ficar cego. Bizaoro já cometeu o erro desde o começo. Cegou o Shiryu. Pô, já perdeu metade da luta. Prenúncio de vitória aí. Prenúncio já, né? De vitória pro Shiryu. E depois o Shiryu tirou a armadura. Fudeu. Deu. Já era. Fudeu. Eu preciso me livrar da minha armadura. Ele falou bem assim ainda. Eu preciso me livrar da minha armadura pra derrotar. Pra concentrar todo o meu poder na Excalibur. Aí o Shiryu, ceguinho, sem armadura, com peito fudido, sangrando, coração furado, já tinha ido lá, tipo, 9 décimos do sangue dele já tava no chão, só tinha 1 décimo de sangue no corpo. Aí ele vai lá e consegue enxergar os pontos de chakra do Crisaor, né, que é onde ele formava o escudo, a aura de defesa dele. E o Shiryu antes dá um disso, ataque antes disso ele quebrou a lança, né, Edu? Ele conseguiu cortar a lança. E aí ele achou que o Crisaor ia desistir e aí ele foi preparar pra outro golpe, né? É, o negócio foi... Então, o golpe principal foi esse, quando ele enxergou o chakra do escudo divino do Crisaor e quebrou a defesa do Crisaor e nisso partiu o Crisaor ao meio junto. Caraca. Não fez igual a espada de Nibelungo, que só quebrou o escudo, né? Só quebrou o anel. A Excalibur, ela é mais grossa. Ela parte. Olha isso. Ela é mais grosseira, então partia tudo. É mais ignorante, então, né, cara? Não é tão bondosa. É, ela é mais guinso. Então ela cortou tudo. Olha essa referência. Ele quebrou as escaminhas do peixe. Isso. Aí ele descamou o Crisaor. Né? Então ele parte o Crisaor e tudo. E o Shiryu também, né, pensou, pô, com a Excalibur eu corto o pilar. Só que não funcionou. Até que o Kiki chega com a armadura lá pro Shiryu. O Shiryu tá lá, capotado, tipo, vou morrer, porque eu não tenho sangue, não tenho cosmo, não tenho mais coração. Mas antes vou levantar, vou pegar a armadura e vou quebrar o pilar. Depois Kiki vai embora. Deixa que eu já fiz a minha... Já cumpri minha cota. Matei 1 dos 7. Agora alguém mata o resto. Não tem nem armadura mais, cara. É, já tô todo fudido aqui. Me deixa quieto aqui agora. Vocês, então, eram gêmeos como a constelação guardiã dos dois? Exatamente. Nós somos gêmeos, mas eu sou muito diferente do meu irmão, Fênix. Então, primeiro, o Hyoga chega até o pilar que é protegido lá pelo General Marina Casa de Linades. Liminades, né? É. Que no Liminades, na verdade, eu vou dizer que é uma coisa que eu não conheço, velho. Não sei o que é a Liminades. Você sabe, Jorge? Não. Essa aí vai ficar pros nossos ouvintes aí. Então você, querido ouvinte, mande pra nós aí aquele e-mail marotinho falando aí quem é a Liminades aí pra gente falar no cast de leitura de e-mails. É, claro que a gente tá fazendo de propósito, a gente sabe, mas a gente tá fazendo de propósito que senão não vai sobrar nada pros ouvintes falar, né, Edu? Então, é isso aí, é o desafio do ouvinte do cast. Então o ouvinte aí tá aí que desafiado. Não, era a ninfa dos lagos do pântano, era. Isso aí. Ele enganava, né? É sério. É, eles explicam até no anime mesmo. Né? Então ele encontra lá o Casa de Linades, que na verdade se faz passar pelos Camus de Aquário, né? Que era o mestre do Hyoga. Lá, o mestre do Hyoga. E ele se faz passar pelo Camus, engana o Hyoga, ataca friamente o Hyoga pelas costas lá, um ataque inesperado pelas costas, friamente calculado. Ó, piadinha, ninguém entendeu aí. Ah, meu Deus, meu Deus do céu. Merda, hein? Não é que ninguém não entendeu, é que todo mundo ficou quieto diante ao túmulo da piada, porque a piada morreu. Não é, velho. Essa piada foi abaixo de zero. Puta que pariu, cara! Merda! Vamos lá. Que merda. Então, Edu, depois dessa, Edu, eu vou te dar um gelo. Puta merda. Outra piada ruim, puta. Então, né, velho? Edu, mas esse filho da puta. Situação... Edu, esse filho da puta me enganou. Spider, vai me dizer que tu não achou que o Camus tava ali de verdade. Cara, na verdade, eu assim. Fiquei pensativo, cara, porque depois que ele usou a execução Aurora e foi lá. Não, desculpa aí, não sei o quê. Parecia, né, cara? Sim, exatamente. Parecia. Eu só percebi que era enganação quando apareceu a Marinha. Aí fodeu. É que daí ficou forçado demais o diálogo, inclusive, né? Que é justamente... É porque ele disse que a Marin era a irmã do Seiya, mas na verdade nunca foi. É, na verdade a Marin chegou com uma história... Era. Pra gente, na época, era. A história da Marin era bem sem cabeça, né? Não, não, eu vim aqui pra você não lutar mais. Tá, e foda-se a Tena, então, deixa que morra. Sim. Não, né? Sim. Aí já ferrou. É, pois é, mas como eu tava dizendo, ô Jorge, na época, todo mundo aqui tinha... Quem não tinha lido o mangá, obviamente, né, da saga de Hades... Todo mundo tinha certeza que a Marin era a irmã do Seiya, que era a Seika realmente. Pois é, a Seika aparece no próximo episódio. Então, ele parece como a Marin, né, que tenta convencer o Seiya a ir embora do templo de Poseidon. Pra isso, ele diz até, né, que a Marin, na verdade, é a Seika, a irmã do Seiya. E como que ele faz isso? Ele consegue, tipo... ver os sentimentos da pessoa, ler os sentimentos. Então ele vê os sentimentos do Seiya pela irmã dele e se disfarça dela. Depois chega o Shun, que vê lá o Hyoga e o Seiya caídos no chão. E pra ele aparece o Kaza, se aparece como o Ikki, né? O Shun consegue perceber, durante lá a conversa deles e tal, que na verdade o Kaza, o Ikki não é o Ikki, é o Kaza de Linades. Só que o Kaza se faz passar como Ikki assim mesmo, e o Shun não consegue atacar o Kaza enquanto ele tá se disfarçado como o Ikki. Né? O Shun fica, ah, mesmo sabendo que você não é meu irmão, eu não posso atacar o meu irmão, não sei o quê. Aí o Shun fica com a viadagem dele lá e... Que preconceito, hein? Que preconceito. Não esperava isso de ti, Edu. Ô Edu, você tá não sendo meio redundante. Você não tá, acho que tá sendo meio redundante. E o Shun fica lá cheio de 9 horas e acaba tomando um ataque semi-fatal do Kaza lá, igual os outros. Nisso, aparece o Ikki, muito revoltado contra o Kaza, né? Cheio da marra. Aí o Ikki fala, né, que... Ele não é um guerreiro de verdade, porque ele ataca as pessoas pelas costas, manipula os sentimentos dela pra deixá-las indefesas e tal. E já que ele gosta tanto, né, de manipular as emoções, aí o Ikki dá o golpe mais massa do desenho, que é o golpe fantasma de Fênix, que, pô, é sempre massa quando ele dá esse golpe, que a gente vê sempre umas coisas muito legais, muito cabulosas. E a gente começa a ver lá a ilusão do Kaza de Linades. E que pra mim, Edu, foi uma idiotice esse golpe usado no Kaza, por causa que é o seguinte, ele usa os entes queridos dos outros cavaleiros, coisa e tal, pra enganar, coisa e tal, aí o golpe fantasma se transforma nele mesmo. Sim, então, porra, aí vai dizer que o cara não pode se atacar porque tá se vendo. Ah, vai tomar banho, cara, ele é só um idiota pra cair num golpe não. Dele. Ô, Team Blue, tem um propósito. É por causa que o cara... o Kaza de Linades, ele é muito narcisista. Sim. Por isso que o golpe fantasma assume a forma dele mesmo. É uma idiotice, porque daí o Ikki comenta ainda assim... Ah, agora você vai... Viu como é que é bom? Viu como é que é? Dizendo assim, vamos comparar o teu golpe com o que eu tô fazendo agora. É uma idiotice, porque não é a mesma coisa. Tu refletir ele não é a mesma coisa que ele se transformar. É que não dá pra desenvolver o personagem, não dá pra gente ter uma história do Kaza pra saber quem é que gostava. Tipo, não teve um flashback mostrando lá a família dele, ou um parente, ou um amigo, entendeu? Pro Ikki poder verdade, se transformar. Na verdade, é porque mostra que a única pessoa com quem o Kaza se importava era com ele mesmo. Então, nessa hora que dá o golpe... É isso aí! Tem toda aquela ideia psicológica do id e do ego. Tá ligado? É como se o Ikki tivesse Me convenceu. Me convenceu. É porque o cara é louco mesmo, né? Tá certo. É como se o Ikki tivesse atacado a própria personalidade do Kaza, tá ligado? Sim. Isso aí. E depois o Kaza desesperado se transforma no Shun. O Ikki fala que aquilo lá tudo é muito patético. E manda um... Mas antes tem Esmeralda. E aí... Não, é depois. É depois. Ele primeiro manda o Shun. O Ikki manda um Ave Fênix. Mandando o Kaza quase pra casa do caralho. Uhum. E aí ele fica lá fantasiando, né? E aí, ele, no maior desespero do mundo, ele se transforma na Esmeralda. Só que o Ikki sabe que a Esmeralda morreu. Não, Jorge. Até porque, ô, Jorge, a Esmeralda morre. Não, ele não se transforma. É tudo na cabeça dele. Ele vai lá, busca dentro da memória do Ikki quem que ele se importa. E aí ele imagina como seria se ele tivesse se transformado na Esmeralda. Tanto que ele vai lá e ataca o Ikki. E aí depois ele volta a si, deitado no chão. Ah, se eu tivesse feito isso. E aí morre. Ele não chegou a se transformar. Só que tem um pequeno porém. Mesmo se ele se transformasse na Esmeralda, não ia dar certo? Porque a Esmeralda morreu nos braços do Ikki. Não, tudo bem, mas é que ali a diferença é que o Ikki realmente era a pessoa que ele deveria ter usado no lugar do irmão. Ele tá cagando, bem na real ele tá cagando pra qualquer um. Só pra Esmeralda que ele dava a bola. E foi isso que o Kaza quis mostrar, entendeu? Tanto que na imaginação do Kaza ele conseguiu atacar o Ikki e matar o Ikki. O Ikki não fez nada, entendeu? Só que depois ele volta a si e percebe que já... Ah, se eu tivesse feito isso aí, morre. Então deixa eu falar que mais engraçado que eu pouquei de rir entre esse que vocês falaram aí, que até que quando ele vira a Esmeralda, ele vem correndo e dá uma facada e fica até que o Ikki fala bem assim, pô, se quiser matar alguém, você bota mais força. Isso. Cara, quando eu vi isso a primeira vez, eu ri demais, bicho. Baixa o óculos pro Ikki, que foi um turn down for watch do caramba. É, cara. Esse foi supremo. E aí o Kiki chega, né, e dá a armadura de Libra pro Ikki, né? Sim, aí o Ikki utiliza uma das armas de Libra também. O escudo também. E parte mais um dos pilares do oceano. Com isso já foram 4 pilares abatidos. E essa parte é legal, né? Porque daí o Kiki diz, ah, precisamos ajudar o Sei e o Yoga, e o Shun também, né? Aí o Ikki diz assim, deixa eles aí, eles que morram, eles não merecem, não sei o que, não sei o que. Não, se eles não forem capazes de levantar com esses ferimentos, eles não são dignos de serem chamados de cavaleiros. É, mas só que ele só não falou ajuda, que ele já tinha ajudado, né? Ele tinha até ajudado, ele para o sangramento. É, né? Mas... ele faz que nem o Shiryu, só que como na primeira temporada ficou muito explícito, eles acharam que era pra maior de 18, eles não mostraram ele dando as dedadas lá neles. Sim. E aí ele parte, né? Quem deu as dedadas na saga do santuário foi o Miro de Escorpião, né? Não, e o Shiryu então... também. O Shiryu também deu várias, deu 13 dedadas no Seiya. É, mas isso daí na Guerra Galáctica. Que foda-se, mas deu também, pô. O que interessa é levar dedado. I love you. Caramba. Isso daí já tá virando um feitiço seu, mas, hein? Daqui a pouco vai chamar o Kakashi aí, ué. Ô, Edu, mas e aí todo mundo pensando assim, pô, agora o Ikki vai lá e vai destruir os outros 3 pilares que falta. Porra nenhuma, né? Aí o Ikki vira as costas, fala, eu sou fodão e vou matar pilar pra quê? Eu vou atrás do Poseidon. Tchau pra vocês. Ó, eu sou Neilson, Pikachu das Galáxias, eu vou pro boss, tá ligado? Pô, tudo a ver, deixa eu usar, né? Um arco. Pikachu das Galáxias com o Cosmo aí, ó, tudo a ver. Não é? Ele usa um ARP, deixa eu usar um ARP aqui, e pula de level direto, usa o cheat pra pular de nível. Então, aí depois, né, os Cavaleiros Feridos lá se levantam e coisa e tal, vão partir pra outra parte. Ó, redundante, pleonástico, né? Então eles partem pros outros pilares, né? Ainda faltam 3 pilares pra ser derrotados, cada um segue pra um pilar diferente. O primeiro a chegar no próximo pilar aí é o Yoga. Que chega. É, agora é o Yoga mesmo, né? Sim, o Yoga. Ah, agora é o Yoga. É. Então o Yoga que chega no pilar protegido pelo Isaac, o general marina de Kraken. E o Kraken aí na mitologia grega é a besta, né, que fica nas profundezas do oceano, que foi criada pelo deus Hades, o senhor dos infernos, e que é a maior criatura que se tem notícia nos oceanos, que seria uma espécie de polvo gigantesco e tal. Que já apareceu aí também no Piratas do Caribe e várias outras versões aí, de outras formas. Né? E durante a luta, lá logo no comecinho da luta, quando o Yoga vê quem que é a pessoa, ele reconhece que, na verdade, era um amigo dele de época de treinamento lá com o Cavaleiro de Cristal, né? Os dois estavam em treinamento com o Cavaleiro de Cristal, o Yoga e o Isaac, e tem aquele flashback lá e tudo contando a história dos dois. O Yoga um dia, né, eles estavam treinando com o Cavaleiro de Cristal, desenvolvendo o cosmo deles, nas geleiras e tudo mais. Edu, essa parte do flashback que dá dos treinamentos dos dois, quando eu reassisti foi muito foda, cara, porque eu não lembrava dessa parte dos dois treinando lá. Eu concordo com você, Tim Blue. Eu acho uma das partes mais fodas da saga essa história. Sim, sim. Essa parte do Yoga e do Isaac é a melhor parte da saga, cara. Principalmente esse flashback deles treinando, cara. Porque era foda, cara. Porque a gente olhava lá o Yoga, achava que ele tinha... daquele jeito. E na época ele já assumia que o Isaac era mais forte que ele. Isso, exatamente. E o interessante nessa parte é que temos mais uma luta de gelo contra gelo, né? Exato. Sim. Aurora Boreal contra a execução Aurora. Né, Kelly? Então, lá durante o treinamento deles, teve aquelas coisas que o Yoga queria visitar a mãe dele e tudo mais, chegar no túmulo da mãe dele, mesmo o Cavaleiro de Cristal falando com ele pra não fazer isso. Eles vão um dia lá, o Yoga tenta chegar até o lugar, não consegue. O Isaac vai pra ajudar o Yoga, que ia acabar se afogando. Eles não vão, né, Edu? O Isaac antes avisa o Yoga pra ele não fazer isso. O Yoga vai sozinho. Sim. O Yoga vai sozinho. E não consegue. Ele não tinha domínio ainda suficiente sobre o gelo, nem sobre o cosmo dele pra poder chegar lá. Ou seja, era um merda. O Isaac... Nisso o Isaac aparece pra salvar o Yoga. Ele consegue tirar o Yoga de dentro da água de gelo. Só que no que ele tira o Yoga, ele é apanhado pela correnteza. E nisso ele é levado embora. Ele tenta ainda fugir da correnteza e tal. Só que ele não consegue. Só um pouquinho, Edu. Nessa parte, eu fiquei um pouquinho meio chateado. Porque é o seguinte, nessa hora, o Isaac pega o Yoga lá embaixo do gelo. Fura o olho antes de salvar o Yoga. Salvar ele. Né? E ele olha só o que o cara faz, ele abre um buraco no gelo, um puta golpe embaixo do gelo, abre um buraco no gelo, toca o Yoga vai parar na puta que pariu, e não, ele não é pego pela correnteza, cara. Tu falou agora, eu pensei, puta merda, realmente, ele foi pego pela correnteza e não conseguiu sair, mas não, cara, ele aparece ali flutuando de boa ali, logo depois disso daí. Por que que ele não saiu, eu não sei. Eu fiquei puto por causa disso, cara, por que não saiu, ele já tava ali do lado do buraco. Mas se você for ver, Tim Blue, o próprio Yoga, ele não é arrastado pela correnteza, ele é arrastado, daí ele gruda lá no mastro do navio e lá ele fica. A correnteza exatamente, passou, entendeu? Não tem correnteza ali, Edu. E não. Tanto que eu fiquei puto justamente por causa disso. Eu achei que ele tinha sido arrastado, mas não, eu acho que ele gastou toda a energia pra poder salvar o Yoga e não conseguiu sair do buraco, só isso. Quem foi arrastado foi o Yoga. O Yoga que foi pego. Eu acho que ele não foi arrastado, ele só não conseguiu chegar até lá por causa do frio, talvez, sei lá, enfim. O Isaac não conseguiu por causa do frio, ele deu hipotermia, ele tirou o Yoga e, tipo, desmaiou. Na verdade, depois que ele deu o golpe, ele desmaiou. É, isso tão aí. Tão forte que ele tava debaixo da água. Isso. Na hora que ele deu o golpe pra quebrar o gelo, que era muito grosso, ele desmaiou. E só ele conseguiu só a força de salvar o Yoga e desmaiou depois. Não teve correnteza. Não teve correnteza. Sim. E ele não morreu justamente por causa do frio, que como ele tava em condições, né, abaixo de zero ali, quase congelado, o fluxo sanguíneo abaixou muito, então, tipo, teoricamente o cérebro não tava precisando de sangue nem de oxigênio. Por isso que ele não morreu, né? Aí ele conta pro Yoga a história de como que ele sobreviveu, né? De que quando ele tava desmaiado lá na água e tudo, ele foi arrastado até o templo de Poseidon. Consequentemente, acho que ele foi o primeiro, né, dos generais marinas a chegar no templo de Poseidon. E tava ali até então. Na verdade, não. Ele foi o segundo. Ele foi o segundo. O primeiro foi o Kano. Sim. Por causa da prisão dele no Cabo Sunion. Mas isso daí vem um pouco mais pra frente. Sim. Não, mas então, mas de quando o Kanon é o usurpador, né? Dos generais, ele foi o primeiro. Tá, vai lá. Aí começa a luta, então, do Yoga contra o Isaac. O Yoga, a princípio, não quer lutar contra o Isaac, justamente porque o Isaac é, tipo, um bom amigo dele, coisa e tal. Só que o Hyoga não se conforma do Isaac ficar em favor do Poseidon e deixar que a humanidade, tipo, se foda, saca? Edu, não, Edu, o Hyoga não questiona isso em momento algum. A primeira coisa que ele faz é chorar por rever o amigo, ver que ele tá vivo, se feriu. Diz pro Isaac que, devido ao que aconteceu com ele, né, ele conta a história do olho lá, ele diz que ele pode tirar uma das visões dele e logo depois matar ele se quiser. É, Isaac, ele vem acompanhado com um sentimento de culpa muito grande, né? Isso, e ele nem sequer pestaneja, né, o Isaac já mete-lhe o dedão no olho do Hyoga, ou da frente, né, não é o mesmo que o Shun usou. I love you. Nossa! Caraca, velho! Aí o Hyoga diz assim pra ele: ah, não foi o suficiente pra me cegar, só machucou a minha pálpebra, não sei o quê. Aí o Isaac diz: ah, não importa, porque eu vou acabar com você, não sei o quê. E o Hyoga em nenhum momento reage ou diz que não, fala sobre salvar a Athena, porra nenhuma. Só fica sendo espancado. É, só fica sendo espancado. Aí o Isaac praticamente derrota o Hyoga já tá ali pra ser morto, né? Chega o Kiki. E aí ele fala assim pro Kiki: você que tá levando a armadura, aí ele diz: agora é minha chance. Se eu destruir, se eu acabar com ele, ninguém mais vai conseguir derrotar os pilares. E aí ele começa a espancar o Kiki. Nisso, vem o Hyoga, se levanta, vai lá, pega o Kiki, aí o Kiki diz pra ele que nunca vai sair de perto da armadura, não sei o que, o Hyoga acomoda ele, e aí ele vai lutar de verdade com o Isaac. Atinge o sétimo sentido, isso, faz a sua armadura virar de ouro. Não, não, o sétimo sentido não, o zero absoluto. O zero absoluto. Aí o Isaac se prepara pra dar o golpe, né, o Aurora Boreal. E o Camus se prepara para dar o golpe mais poderoso que o Cavaleiro de Camus ensinou a ele. O que Camus? É a execução Aurora. A erva tá fazendo efeito ainda, né, cara? Aí não foi o Camus que ensinou a execução Aurora pro Hyoga, não? Mas é o Hyoga que vai dar, não é o Camus, entendeu? Você falou então, o Camus ele se que prepara... vai soltar... Não, mas você falou não, o Camus. Não, eu falei que ele se prepara para dar o golpe mais poderoso do tá, Camus deixa. De Aquário que ensinou pra ele. Os ouvintes vão ouvir a repetição agora. Se prepara para dar o golpe, né, o Aurora Boreal, e o Camus se prepara para dar o golpe mais poderoso que o Cavaleiro de Camus ensinou a ele, que é a execução Aurora. Camus se prepara para Camus. Tá, beleza. Vai lá, então. É, ele... sem contar que ele falou o Cavaleiro de Camus, não o Cavaleiro de Aquário. Eu acho que eu ia falar Cavaleiro de Cristal e falei cão. Na edição, na edição vocês vão ver. Então, né, dá o choque dos dois golpes de gelo. O golpe do Hyoga acaba sendo superior ao golpe do Isaac. O Isaac é derrotado. O Hyoga vai lá, pega mais uma arma, eu acho que é a espada, né, de Libra. Vale, aí tu já quer saber demais. E quebra mais um dos pilares. Aí cinco já foram embora. Exato. Faltam dois. Na verdade, não é a espada, é a tonfa de Libra. É a tonfa. Isso. É verdade. Então, tonfa, Edu. Aí ele dá uma tonfada na barata dela. Puta que pariu. Vai, segue o próximo pilar, Edu. Aí, antes de chegarmos no próximo pilar, enquanto o Ikki tava indo lá peitar o Poseidon, cheio da marra, ele é parado no meio do caminho pelo misterioso general marino de cavalo marinho. Tem uma dragão marinho. Perdão. Ele é parado. Na verdade, o Ikki tá no modo Team Blue e Eduardo Filhote, hein, né? Humildade zero, né? Caraca! Como assim, só cara? Pra vocês vão ver o que vai dar a humildade dele zero. Mas tudo caraca, bem. Não, ele... não peguei essa, mas tudo bem. Não, né, vocês cara, aí que bem. Sempre falam que ser humilde não existe, ser humilde é fraco. Ah, sim! Humildade para os fracos, né, Edu? Mas nesse momento o Ikki foi fraco. Segue aí, Edu. Então, ele é parado no meio do caminho pelo misterioso general marina de Dragão Marinho, que tem, diga-se de passagem, aí a mesma voz do Saga de Gêmeos. Muito igual. Né? A voz é bem parecida. Saca? É, o dublador é o mesmo. E nesse meio tempo, o Hyoga tá lá com o Isaac na mão e o Hyoga fala, né? Que, na verdade, quem fez tudo isso não foi o Poseidon, foi outra pessoa. Foi outra pessoa. E o Hyoga já saca, né? Tipo, e o Hyoga, meu Deus, não é possível, nossa senhora, e tudo mais, e o Isaac morre finalmente. É mesmo, isso, né? O Isaac fala no ouvido do Hyoga, né? E o Hyoga, não é possível, como ele pode fazer isso? Nível Shun. Nível chum. Né? O Vic fala bem assim que já sentiu esse Cosmo uma vez e é muito parecido com o Cosmo que ele já lutou, e fala. É, sim, um Cosmo muito parecido. Então não revela quem que é, tá? Tipo, ele é uma do negócio. E começa a luta dos dois, o Ikki contra o Dragão Marinho. E o primeiro golpe que o Dragão Marinho solta no Ikki, né, o Triângulo... Triângulo de Ouro! Não é não, Edu, você tá equivocado. É. O primeiro golpe é a Explosão Galáctica, já de cara. De cara. É o Triângulo de Ouro primeiro, né? Regaça a armadura não. Todinha, foi uma Explosão Galáctica na cara. Destrói a tiária dele, eu acho. Aparece em cima da mão. Já arranca já de cara o capacetinho, a tiarinha dele. Putz, aí o Ikki pensa assim... Começam mentes a explodir. É, aí o Ikki pensa assim, o quê? Caraca, como assim? Tipo, eu já vi esse golpe antes. Pé, toma! Já viu e levou, saca? Né? Problema já é, ele ficou tão impressionado de tomar um golpe que ele já tinha apanhado que apanhou do golpe. É. E aí acho que nessa hora que o Dragão Marinho tira a máscara, né, o Jorge? Isso, nessa hora é que ele tira o capacete e mostra que é o irmão gêmeo do Saga, o Kanon. E aí a maior frase do Ikki de todos os tempos. Vocês então eram gêmeos como a constelação Guardiã dos Dois? Exatamente, nós somos gêmeos, mas eu sou muito diferente do meu irmão, Fênix. Aí o Kanon diz assim, o Saga era meu irmão gêmeo, nós somos gêmeos, ok? Aí o Ikki diz assim, você Kanon, irmão de Saga? Sim. Vocês são gêmeos, então é por isso que você é igual a ele? Caraca, é impressionante. Não. Saca? Não é por isso que eu sou igual a ele, velho. E aí que ele utiliza o golpe Triângulo Dourado, que tem a referência pro Triângulo das Bermudas. Isso. E manda o Ikki pra casa do cacete. É, ele diz pro Ikki que não adianta matar ele, porque ele volta à vida, né? Então ele teria que mandar ele para outra dimensão. Na verdade, o triângulo dourado é bem parecido com a outra dimensão, né? Ele leva o cara pra outra dimensão. É o outra dimensão com outro nome. Dizer, por isso a referência pro Triângulo das Bermudas. É. E nisso que revela-se, então, né, que o Kanon de Dragão Marinho é o verdadeiro responsável ali pela tretinha que tá rolando. É, né, até então não revela como que ele arquitetou tudo, só se sabe que foi ele o responsável. É. E logo depois disso, Edu, já acontece um negocinho de explodir cabeça, né? Aparece Sorrento falando com o Kanon, né? Calma aí, Team Blue. Tem uma coisa que é mais explosão de cabeça do que essa luta do Sorrento. Não, mas não é luta. Tô falando que o Sorrento aparece conversando com o Kanon, perguntando por que ele não tá no pilar dele. Sim, mas tem uma coisa que acontece antes dessa conversa. Olha aí. Que também é explosão de cabeça. Ah. Acaba a luta da China e da Tétis. Puta merda, rapaz. Olha só, no é verdade. Sexto pilar, cara. É verdade, e daí é nesse meio tempo que a China decide ir lá direto pra Poseidon, né? Também. Que ela diz que já que tá todo mundo morto, né? Então ela é a única que pode salvar a Atena. Tipo, né, velho, todo mundo falhou, a mulher que ficou 5 horas lutando contra uma cavaleira comum, né, nem uma general, vai lá peitar o Poseidon. Que fique claro, que fique claro. Na verdade, a Tétis é o braço direito do Poseidon. Tá, que seja, podia ser o esquerdo, não faz diferença. Sim, o Tétis, o meu braço direito da Atena. Que fique claro, Edu, que fique claro que não é porque a China é mulher, né, porque... Realmente, o cosmo dela é muito baixo. É muito inferior ao dos Cavaleiros de Bronze, velho. No final das contas... Os Cavaleiros de Bronze ali, picudos, né? Ela vai enfrentar o Poseidon e o Ikki tá preso na outra dimensão, é isso aí, né? É, o Sorrento e o Kanon tem a conversa deles lá, que o Sorrento fala assim, eu acho que tem alguém tramando essa parada aí, não vou me surpreender se é você, não sei o quê. Daí ele, não, cala a boca, senão você vai se arrepender. Daí nisso, eles percebem que tem alguém se aproximando dos pilares, e daí eles falam assim, não, vamos voltar pro pilar, então volte pro seu que eu vou defender o meu. Mais ou menos por aí. Sim. Aí o Sorrento volta pro pilar dele pra chegar lá e dar de cara com o Shun, que chegou lá pra detonar o pilar. né? O Sorento dá o ataque musical dele contra o Shun. Aí o Shun pergunta, né? Mas como assim você não morreu? O Siegfried não matou? E aí que tá a explosão de cabeça, né? Porque todo mundo que assistiu a saga anterior achou que o Siegfried tinha matado o Sorento. Tinha morrido junto com ele, na verdade, né? Sim. Afinal de contas, o Siegfried era o mais foda de todos, né? Então... É, aí revela que, na verdade, enquanto o Shura foi pro espaço junto com o Shiryu e morreu, o Siegfried, o Sorento, foi um pouco mais esperto, utilizou o ataque dele pra poder afetar o Siegfried. Isso, aí ele assume a forma de um demônio, o Siegfried se assusta, ele toca a flauta e sai fora. Exatamente. É isso que acontece. E aí o Siegfried continua morrendo e ele parte sair da covardona pela esquerda. Né? E volta. E volta pra terra normal, né? Pro mar, no caso, né? Pro mar. E volta pro templo. Boa, espada. Boa. E volta lá pro templo de Poseidon. Aí o Shun tenta lutar contra o Sorento, só que o Sorento é aquela coisa, né? Nenhuma defesa do Shun funciona contra os ataques do Sorento. Ô Edu, nessa parte o Shun usa a defesa circular lá pra deter o golpe do Sorento. Aí existe uma incoerência muito engraçada. Como é que funciona ali a proteção que o Shun imaginou? A corrente fica circulando super rápido, tira toda a existência do ar ali dentro, porque daí o ar, né, o som vibra o ar e chega nos ouvidos do Shun. Se ele tirou todo o ar, obviamente o som não tem como vibrar o ar e o Shun não iria escutar. Bastava o Sorento ficar esperando o Shun morrer asfixiado. Exato. Simples. Né? Simples assim, tipo, eu vou me suicidar pra você não me matar. Aqui eu cito o grande e poderoso Bolanhos. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Puta merda. Vem por aí. É, né? Bem isso. Vem por aí. Só que daí o Sorento explica, né, pro Shun que o golpe dele não afeta os ouvidos, mas sim entra diretamente no cérebro. Sim, ele afeta a sinapse nervosa. Então não adianta aquela defesa. Aí o Shun se sente o Shiryu, tem um momento Shiryu dele, arranca a armadura, porque ele quer dar o golpe da Tempestade Nebulosa, pra poder detonar o Sorento com Tempestade Nebulosa. É, mas ele usa, até... né? Mas só que ele usa a corrente nebulosa antes pra prender o Sorento, né? E ele dá lá o golpe da Tempestade Nebulosa, só que, mesmo assim, não consegue derrotar o Sorento. O Sorento ainda... Lembrando que antes desse golpe aí do Shun contra o Sorento, a gente sabe que o Seiya chegou lá no Templo de Poseidon e encontra a China já inconsciente. Tomando mesmo. Uma sova do Poseidon, né? Nisso, igual o Jorge falou, né? Nesse intervalo, a China chega no Templo lá de Poseidon, toma uma surra épica cavalar, o Seiya chega, já vê a China lá toda fodida, moída no chão, e já começa a querer comprar a treta contra o Poseidon também. Só que... É aí que a gente vê que os golpes, tanto do Seiya ou com qualquer um que dispare contra o Poseidon, volta contra ele mesmo. Sim. É, e é uma característica de todos os deuses do anime, né? Se tu atacar um deus no anime, o golpe volta pra ti. Exato. A não ser que o cosmos seja maior do que o dele. É, mas daí já é outra coisa. Sim. Mas enfim. A diferença de cosmo é tão grande que o ataque reflete. Exato. E aí o Shun consegue destruir o pilar, não é? Sim. E aí eu lembro que nessa hora o Kanon tá lá no pilar dele, e aí ele vem assim, mais um pilar. O pilar do tal Pacífico, o tal mar lá, enfim, lá, que eu nem sei qual é destruído. Aí ele pensa assim, já tem alguém lá no templo de Poseidon, e aí vão despertar o Poseidon. Mas se eu for lá, eles vão destruir esse pilar aqui, porque ele estava sentindo uma cosmo-energia muito poderosa, e ele não queria sair de perto do pilar, porque ele sabia que se ele saísse dali, alguém ia destruir o pilar. E aí, se ele deixasse o Poseidon lá, iam despertar o Poseidon, porque o medo dele era que o verdadeiro poder do Poseidon despertasse, e aí ele não ia mais ter controle sobre o Julian Solo, né? Que ele, o plano dele, desde o início, era esse. Né? É nesse momento aí, então, que chega, que aparece o Ikki de Fênix de novo. Né? Ele volta da outra dimensão. Né? Mostra, falou assim, ó, meu amigo, você tá achando que você tá falando com quem? Aqui é Ikki, rapá. Aqui é Fênix, rapá. Afinal de contas, eu volto do inferno, por que não voltar de outra dimensão, né? Claro, é, dimensão, é um pulinho. Dimensão pulinho. Pra mim é baba. É? Não é a primeira vez que eu volto. É nessa parte que a gente descobre como o Ganon descobriu a prisão de Poseidon. Porque ele tava preso na prisão do Cabo Sunion, que é onde a Athena prendeu ele por causa da existência do Saga. Não, o Saga que prendeu ele. O Saga prendeu ele. Isso, o Saga prendeu ele lá. E aí, o Ganon acabou... A própria sorte quase morreu. E aí ele chegou onde estava a ânfora, onde estava preso o poder de Poseidon. Ele foi lá, quebrou o lacre, pelo menos uma parte dele, né? E parte do poder do Poseidon foi no corpo do Julian Solo. É, aí o Poseidon explicou... Ele chegou numa parte que estava a ânfora, estava todas as armaduras dos general marinhos ali, né? Isso, e depois o Poseidon explicou para ele que a cada reencarnação ele ocupava... o corpo de um dos membros da família Solo e coisa e tal. E aí ele disse pra ele não acordar ele enquanto o Julian Solo não fizesse 16 anos de idade. Porque não adiantava ele despertar agora porque a Athena ainda era um bebê. Que ele queria mesmo era dar umas palmadas na Athena, né? Enfim. Sim. E aí ele foi e hibernou no corpo do Julian Solo. E nisso o Kano, né, já projetou todo um plano maléfico ali e tudo, enfim. É, nessa parte... É que o Ganon, ele já assume a armadura de dragão marinho e começa a buscar os outros generais marinhos. Não, mas ele não convoca todos, né? Alguns aparecem ali pelo destino, tipo que foi o caso do Isaac, né? Foi parar ali mais ou menos, quase igual a ele, e né? E o Sorento, e me parece que o Sorento que já usava a armadura de Sirene antes mesmo do Poseidon ser liberto. Olha... Ah, mas isso aí eu não sei como saber, não mostrou, pelo menos eu não lembro. Ele mostra só o Sorento aparecendo depois. E alguns generais marinhos, eles apareceram bem depois porque eram bem mais novos. Então daí, né, Edu, aí temos a última grande batalha dos pilares, né, que é a do Ganon com o Ganon contra o Ikki. O Ikki, né, ainda, aliás, ainda estamos aí nessa luta, né, dos dois ali, que foi foda pra caralho. Sim. Mas a parte mais legal dessa luta é quando o Ikki diz que ele é muito inferior ao irmão. Sim. Né, depois de ver os golpes, os ataques e tudo, do Ganon revelar todo o plano dele, o Ikki fala, ó... Beleza, agora que eu já sei tudo, eu posso lutar a sério com você, porque você já falou toda a verdade. Você não chega nem perto do Saga. Puta merda. Saga? Aí o Ganon fica, pô, o quê? Mas como assim? Ele virou, vou te mostrar. Ave Fênix, coca o Ganon de uma forma que ele não conseguiu fazer com o Saga. Né? Desce o sarrafo no Ganon. E o Kiki chega trazendo a armadura pra quebrar o último dos sete pilares. Né? Aí detona com o pilar. E nisso a gente chega na batalha final. Que já são os Cavaleiros de Bronze lá chegando pra lutar contra o Poseidon. A princípio é o Seiya, que tá tomando aquela mega sova. Custa aprender que não adianta quantos golpes ele descer, os golpes sempre vão voltar e tudo mais. Em seguida chega o Shiryu e o Hyoga. E depois chega o Shun e o Ikki. Não. Né? Não. O Seiya fica lutando ali com o Poseidon e coisa e tal, e aí chega a armadura de Sagitário pra ajudar o Seiya, e aí ele... Chegam as três de uma vez, não, velho, não, né? Não, não, não. Chega a armadura de Sagitário, ajuda o Seiya, e o Seiya vai com aquela intuito de atirar a flecha, né? E aí o Poseidon avisa ele que se tu atirar a flecha vai voltar pra ti. E voltou a primeira vez. A primeira flecha voltou e já deu no coração. Como ele não morreu, eu não sei, porque atravessou a armadura, mas enfim, tudo bem. Inexplicável quando ele não morreu. Aí o Seiya levanta, tira a flecha e atira de novo. No que ele atira de novo, a China se joga na frente do Seiya e a flecha pega nas costas da China. Isso aí. E aí ela diz que vai ser o escudo dele, pra ele atirar a flecha. Ela fica abraçada nele assim na frente dele, ele atira a flecha de novo... A flecha volta, Aí o Seiya vira, nossa, dá um tempo desgraçado, dá pra eles andar pro lado e a flecha passa reto. Mas ele dá uma volta na China, que estão dançando, ele dá uma volta na China e diz, eu jamais poderia usar uma mulher como escudo. E fica esperando a flecha. Todo aquele movimento que ele fez, ele podia ter ido pro lado, mas tudo bem, vamos deixar assim. Aí a flecha vem e aí pega no Shiryu, o Shiryu se joga na frente. E aí daqui a pouco o Yoga levanta e diz, ah, eu também vou ser teu escudo, não sei o que. E fica todo mundo ali, juntando poder pro Seiya. Pra ele... Mas nisso eles já estão com as armaduras. Não, não, não, sem não. Armadura. E aí ele, o Seiya vai, joga a outra flecha já com o poder de todo mundo e consegue tirar a tiara do Poseidon. Isso e aí. O Poseidon nisso fica paralisado ali, porque ele tá despertando, né? O poder dele fica paralisado porque vai despertar o verdadeiro Poseidon. Aí todo mundo passa por ele, correndo, e vai lá pro apoio principal tentar destruir o apoio principal. Mas eles jogam as armas de Libra lá e coisa e tal, e as armas voltam, pega neles e destrói. Eles destruíram todas as armas de Libra. Nisso, o Ikki tá lá apanhando pro Kano, porque eu não sei, né? Deixou o Kano bater nele, já que o Kano é tão fraco. Enfim. E ele começa a bater no Ikki. Ah, agora que o Poseidon despertou, os meus planos não vão ser... não vão poder ser realizados. E foram vocês que impediram meus planos. Começa tal, tal, tal. Nisso chega o Sorrento. Diz que o Kano cometeu um crime, que foi trair os seus irmãos, companheiros, né? Então resolve matar o Kano. Ele começa a tocar a flauta e o Ikki diz pra ele não matar o Kano, porque ele precisa saber de uma coisa. Precisa saber aonde está o único meio de aprisionar o Poseidon, a ânfora de Atena. E aí o Kano diz pra ele, então eu vou dizer, ele está junto com a Atena no apoio principal, ou seja, não tem como pegar. Porque tá lá dentro. Tem que quebrar o troço pra poder pegar a ânfora de Atena. Isso e aí. O Ikki dá meia volta e vai indo, né? Em direção ao templo. E aí o Kano diz, onde é que você vai, Ikki? Por todos os deuses! E aí o Ikki diz assim, Kano, se você não entende quem lhe salvou, porque ele fala pro Kano que quem salvou ele lá da prisão que o Jorge relatou pra gente, foi a Atena que salvou ele. Não deixava ele morrer, sim, sempre reconfortava ele com o cosmo e salvou ele. E aí o Kano não acredita, diz como é que ela ia conseguir fazer isso se ela era apenas um bebê. Mas ela é uma deusa, né? Se ela... É uma deusa. É uma deusa, né? Enfim. E aí o Ikki vai pro templo, o Kano fica ali, o Sorrento dá mais um sermãozinho nele, dá as costas e fica por isso mesmo. E aí quando eles chegam, volta pro apoio principal, todas as armas de Libras estão destruídas. E aí o Poseidon chega, e aí todo mundo, porque o cosmo dele está muito maior, não sei o quê... E aí o Shun se levanta também, aí o Ikki chega ali, toma um ataque do Poseidon, e aí o Seiya diz que eles têm que dar um jeito de quebrar o apoio, e aí nisso chega a armadura de Sagitário, de Aquário e de Libra, né? E aí eles botam a armadura e os três atacam o Poseidon e derrubam o Poseidon de novo. E aí eles se viram pro apoio principal e aí o Seiya diz que quer que o Yoga e o Shiryu ajudem ele com o golpe do a execução Aurora e o Pó de Diamante e o Colera do Dragão joguem o corpo dele contra o apoio principal e ele vai salvar a Atena. E eles fazem isso e ele consegue entrar no apoio principal. Ainda o Poseidon ainda tenta impedir com um golpe e diz assim, eu não consegui, será que o cosmo deles é mais forte que o meu? E aí ele entra dentro do apoio principal, tira a Atena de lá e o apoio principal se destrói. Na verdade, ele destrói o apoio principal por dentro. Isso, exatamente. E aí sai com a Atena de lá. Ele não destrói por dentro. Aonde ele entrou ali, aparece a rachadura e começa a quebrar por ali. Exatamente. Justamente no momento assim. Ele entra, faz um buraco, aí o buraco começa a... As rachaduras começam a liberar, o que significa que o Seiya tá disparando golpes por lá dentro. Não, ele só saiu. Tu tá supondo demais. E aí ele saiu com a Atena nos braços. Isso. E a Atena tá com a ânfora dela. Na mão. E aí tem um confronto ali da Atena com o Poseidon. O Poseidon joga o tridente dele na Atena e o Seiya se bota na frente. E aí a Atena... um confronto ali com o Poseidon, consegue prender o Poseidon de volta na ânfora E aí dá todo um encerramento musical. E a música é muito bonita. Tem, inclusive, aliás, a música dessa do Poseidon é muito legal, cara. Muito bonita. Sim. E aí prende ele. Ela fala que vai salvar o mundo com os cavaleiros e tal. Aí tem aquela ceninha básica do ventinho batendo em todo mundo. Todos os cavaleiros ali, enfim, sendo salvos, né, por ela. E o mundo desabando, né? E é isso aí. Eu queria... Fala, Nilson. E a China sem máscara conversando com você. Pior que ela vai ter que casar com os 5 cavaleiros de bronze, mais o Kiki, né? É, ué, porque né, todo mundo vendo ela sem a máscara. É. Mas, Edu, essa parte pra mim, ela é muito nítida na minha memória, porque na época, da primeira vez que passou na TV, esse último episódio, eu gravei ela em fita cassete. Então são dois, porque eu fiz a mesma coisa. Não, tu gravou em VHS, não foi? Isso, em VHS, em vídeo cassete. Eu gravei em cassete, eu gravei em áudio só. Ah, o áudio só. Gravei só o áudio. O Tim Blue. Eu quero que você faça o seguinte, tenha a música em mente, essa música do final do último episódio, e pega só o nome do último episódio. Viva a amizade, longa vida, lendários cavaleiros. Exatamente. Tanto que ele foi ao ar no Brasil no dia 17 de outubro de 1995. Sim. Muito triste, né, cara? Porque acabou. Pra gente, acabou durante longos anos os cavaleiros ali, né? Sim, foram longos anos. Mas uma coisa que passou batido pra mim durante o episódio, passou batido aqui pra gente, né, durante o episódio, eu não falei, que era uma coisa muito importante que eu gostaria de ter falado e eu acabei esquecendo. A principal peça dessa saga foi o Mestre Ancião. Por quê? Porque ele não permitiu que os Cavaleiros de Ouro fossem ao auxílio de Atena. E aí, pra gente, na época, que só assistiu o anime, só pra quem assistiu o anime, pra quem leu o mangá, não vale. Não entendemos o porquê. Eu não entendi o porquê. Mas o Mestre Ancião... Diz o Mu, né? Falou pros outros cavaleiros que o Mestre Ancião era o mestre de todos os cavaleiros, já que o antigo mestre já tinha morrido. Então o Mestre Ancião era o líder. E ele deu ordem de não interferir, pra eles não ir. E na época eu não entendi por quê. Porque os Cavaleiros de Ouro iam pra lá e acabar com todo mundo fácil, fácil. O Mestre Ancião tava fazendo isso porque ele estava preparando eles pra verdadeira luta, que todo mundo sabe que tudo isso que aconteceu era só um aquecimento, né? A saga do Santuário, a saga do Asgard, a saga do Poseidon, é tudo um aquecimento pra saga de Hades, que era o verdadeiro desafio. Só que a gente, na época, não sabia. Tanto que não passou, teve o anime na época. É, a Athena reencarnou pra encontrar com Hades. Exatamente, que sempre é o propósito. Foi acidente de percurso. É. E aí ele não queria intervenção dos Cavaleiros de Ouro, chegou até quase da briga ali. O Mu ameaçou o Aioli e coisa e tal, enfim. Mas eles não foram porque o Mestre não mandou, porque senão tinha sido batata. Mas era o Mestre Ancião já previu isso. Então pra mim ele foi a chave de toda essa batalha aí, não permitindo que os Cavaleiros fossem pra lá. E eles enfrentaram e superaram os limites, derrotaram um deus, né? E salvaram o mundo mais uma vez aí. Esse poder que eles precisaram utilizar na saga de Hades. Exatamente. E eu acho que a gente terminou mais uma temporada, não é, gente? Então, nesse ponto você pode ver você pode ver o tamanho do hiato que foi entre o último episódio da saga de Poseidon e o primeiro da saga de Hades. Sim, foi enorme. Que ano saiu no Japão a saga de Hades? No Japão, o último episódio saiu no dia 1º de abril de 1989. Sim, de Poseidon, né? Isso, de Poseidon. E no Brasil foi no dia 17 de outubro de 95, como eu tinha dito antes. Isso. Já o primeiro episódio da saga de Hades, ele foi animado e foi lançado no dia 9 de novembro de 2002, cara. Puta merda, cara do céu, 12 anos depois... Vocês, então, eram gêmeos como a constelação guardiã dos dois? Exatamente. Nós somos gêmeos, mas eu sou muito diferente do meu irmão, Fênix. Então, gente, a gente terminou aqui. Pra quem tá esperando mais episódios de Cavaleiros aí, os próximos que a gente vai falar, nós vamos falar ainda mais de Cavaleiros nesse ano. No meio do ano eu prometo um programa e no fim do ano outro programa. O que vai ser... Aí é surpresa, né? Não vou dar spoiler logo agora no primeiro episódio. Terminado aí a saga de Poseidon, que foi bem extensa, bem mais do que a gente previa, vamos pular curiosidades. Deixem nos comentários aí curiosidades aí. Isso aí. Vocês acham que faltou a gente comentar, corrijam-nos a gente aí, mandem opiniões aí sobre o que vocês acham que deve ser os próximos episódios. E vamos começar com as despedidas e as considerações. Vamos primeiro com quem tá dormindo aqui, Nilson. tô dormindo não, pô. Tava ouvindo quase tudo, só deu uma parada aqui porque um amigo meu chegou aqui, mas... Aham, um amigo seu chamado Morfeu, o cara que trouxe o sono. Não, é sério, não, é sério. Que nada, era o Sereno mesmo. Era o Sereno. Eu deixei no mudo. Sacanagem. Eu deixei no mudo, tava conversando com ele, agora saiu agora mesmo. Vai lá, Edu. Não, sério. Ok, né? Ah, o que eu tenho a falar é que a saga de Poseidon, cara, é... Felizmente é a mais fraca entre as três sagas. Até o feeling. O feeling é muito melhor do que a saga de Poseidon. A saga de Poseidon é realmente melhorzinha no mangá. Mas também nem é tantas coisas assim, né, cara? Agora, a próxima saga que a gente vai falar, com certeza sim que vai valer a pena, que é a saga de Hades. Né? Olha aí. Spider! Bom, eu concordo aí, a saga de Poseidon, ela é curta, mas ela tem seus momentos bons, assim. Mas, sim, tem. Com certeza não é melhor, mas tem seus momentos bons, né? Outra coisa que eu gosto aí da saga de Poseidon é a vinheta de comercial, assim, de intervalo. A primeira, que aparece o desenho deles, cinco, assim, projetados à sombra, e depois tem o desenho, sim, da cara deles, assim. Sim, altos pôsteres, que... né, o Spider? Então, eu tenho um pôster até hoje disso, eu acho, em algum lugar guardado. Olha só. E eu gosto muito da abertura também, que começa com aquela correria, não sei o que, e tudo mais. Só a cena, porque a música é a mesma de Asgard. É, mas a abertura eu gosto, a correria, daí eles ficam lado a lado, aí fazem um esquema de velocidade, assim, tal. Acho massa. É isso aí. Valeu, falou. Certo. Eduardo! Cara... Cavaleiros é Cavaleiros, né, velho? Dispensa muitos comentários. E a saga de Asgard, apesar de... A saga de Poseidon, apesar de ser a menor saga... Cara, no finalzinho desenho, do programa e a erva do Edu ainda não acabou o efeito, olha só. Né, velho? Essa erva aí é da boa, hein? É da boa. Quase 2 horas depois e o efeito ainda fica. É da boa mesmo essa. É da boa. Aqui é só de qualidade. Mas então, a saga de Poseidon, apesar de ser a menor saga, né, de todas as temporadas, ela tem só 14 episódios, tem as lutas mais curtas, mais rápidas, mas ainda assim tem momentos bem legais, tem personagens bem interessantes, tem algumas cenas que chamam a atenção e tal. Foi um momento marcante ver os três cavaleiros, né, pela primeira vez usando as armaduras de ouro, né, Aquário, Libra. Nós já tínhamos visto, né, Edu, mas enfim... É, no desenho, né? Sim, no desenho, nós já tínhamos visto no desenho já. No cinema, no cinema. Mas é desenho, caralho. É, mas não era na série, tipo assim, pô, na TV. Segue, Edu. Saca? Então, foi muito bom, sou fã de Cavaleiros aí, meu segundo anime favorito, perde pra Yu Hakusho, mas é bom demais. Onde é que desliga o Edu, cara, pelo amor de Deus. Fica a recomendação aí pra assistir, ó, quem... Tem muito tempo que não viu, vejo de novo que Cavaleiros é atemporal. Olha aí. E o Hakusho tá em terceiro, Edu. Felizmente. Olha só. Então, gostaria aqui de agradecer o nosso amigo Jorge. Jorge, fica aí agora, cara, um espaço pra te fazer o teu Jabex. E o espaço aí, a palavra é tua, cara. Obrigado, Team Blue. Eu agradeço imensamente aí, mais uma vez participando do MachineCast. Primeiro de tudo, Cavaleiros, pô, é só... Um dos dois animes que causou o boom no mundo dos animes aqui no Brasil, na época dos anos 90. E, assim, é um dos meus de cabeceira. Não tem como não ser. E quem quiser me achar, basta vocês irem lá no Animesphere, no site www.animesphere.com.br. E vocês também podem nos achar tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto em redes sociais. Ou como diz o Ucho lá do Los Ticos, se você não achou a gente em alguma rede social, sai daí, seu sim, galera. Cara, a gente não faz jabá aqui não, cara, mas se a gente fizesse, eu ia te dar um Ultra Combo Cast na cara. Ai, ai, ai. Certo, gente, estamos terminando aqui mais uma viagem no tempo, a primeira do ano, né? Essa aí foi pra botar fogo na boca do balão, né? Olha só, cara, quanto tempo eu não escuto um troço desse. Muito obrigado a todo mundo que compareceu aqui para gravar, Jorge, Edu, Neilson, Spider. Espero que continuemos aí durante mais esse ano aí, né? Temos episódios aí também com a Baianeta e terão estreias no Machinecast, hein, gente? Aguardem, aguardem aí, né? Certo, gente? Terminamos aqui, então eu gostaria de perguntar agora. Será, Spider, pela primeira vez no ano, Spider, será que vai ter off-topics? Já começa com aquela melancolia, né, cara? A tristeza, né? Enfim. Aquela dor no fígado. Tipo isso. Tipo isso. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Topic. Tirando com a minha cara, né, grama? Já direto, né? Amigo é amigo que é amigo que chega de voadora, meu. Tô vendo. Soltei. No pescoço ainda, de preferência. Ah, que mané no pescoço o quê? Chega com, com a voadora com os dois pés no meio do peito logo uma vez. Que merda. É igual o Ceia dando aquela voadora na abertura lá do Cavaleiros, né? Abri o Skype aqui e comecei a ver a foto do Tim Blue, do Neilson, do Jorge e do Edu. E o Jorge e o Edu são parentes neste momento pra mim. É só isso. Mas por quê? Por causa da barba de Mohamed? Não, porque a foto, cara, os dois estão de barba, bigode, cabelo preto, de óculos e com fone. Cabelo tá preto igual. Eu sempre tive. Não, mas isso aí já é estereotipo de nerd mesmo. Acaba sendo um pouco. Tem mais alguma coincidência aí? Os nomes dos namorados é os mesmos? Como é que é? Ixi, que isso? Caraca, de graça, hein? Caramba, do nada, já chega na voadora, velho, gratuito. Amigo que é amigo chega com os dois pés no peito, Nils, lembra? Não, mas aí... Aí você pegou pesado. Aí você pegou pesado. Vamos ver a altura do som aí. Fala aí, ô Jorge, deixa eu ver o teu som, como é que tá. Ah, um, dois, tá, um três. Beleza. Spider. Teste, um, dois, três. Fala de novo aí. Teste, um, dois, três. Edu. Os sapinhos fazem um, a, um. Que headset tu tá usando, Edu? Que pariu. Qual é o headset que tá usando, Edu? O Linade se disfarça como a Marin, tenta convencer o Seiya a ir embora do templo de Poseidon. Como... Ó, oh, gente, peraí rapidinho que chegou um gato. Caraca, é o Shun aí no fundo? Ah, o Jorge não sabe. O Shun é o gato do Edu. Ah, tá. Mas a risada valeu mesmo assim. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Não, pior que tem o Shun, tem o Shiryu lá também agora, Spider. Não sei mais quem também. São três cavaleiros. São três cavaleiros. É o Sensei, é o Santuário mesmo. Então. É, todos os cavaleiros de bronze na casa dele lá. Que pariu. Santuário of Cat. Ai. Doeu o siso do Jorge lá essa. É, doeu mesmo. E aí, Jorge, o que tu vai chamar a gente pra gravar lá? Sobre o quê? Provavelmente eu preciso saber, eu preciso lembrar os animes que vocês curtem, porque o anime que eu vou gravar agora, eu acho que nenhum de vocês conhece. Se é novo, não. Se você falar qual que é, talvez, depende. Nossa, pega o Hadouken aí. Não. Eu não vou dar spoiler do próximo episódio. Não, cara. É, mas, pra como é que você quer gravar, que eu fale isso? Como é que ele quer que eu fale alguma coisa se a gente não vai falar o nome do desenho, pô? A dica é que ele começou e terminou o ano passado. Não, não, Jorge, você não entendeu. Quanto vai chamar a gente pra gravar lá contigo? Ah, sim. Eu preciso pegar o tema direitinho, encaixar, falar pro pessoal pra eles poderem assistir e aí chamar vocês. Você vai falar de One Punch Man? One Punch Man não, por causa que a gente já gravou, episódio 28. Que já até baixei. Exato. E Edu, dá pra continuar? Dá, vamos lá. Vai lá então. Porque fala, como que você não é um guerreiro de verdade, você ataca as pessoas pelas costas, você então, ludibria os seus só um sentimentos. Pouquinho. Tem um cachorro no fundo aí. Pera aí, gente, é aqui. Caraca, é o Shun. Agora é o Aiolia de Leão lá na casa do Jorge. Tá foda. Não, é a Nina. É a Nina. Pera aí. Acho que agora já parou. Segue, Edu. Segue aí. Na verdade, gente, ela já tá inconsciente quando ele chega. Calma, gente. Vocês estão falando muito alto, vocês vão acordar o Spider, hein? Deu um bocejo aí agora que, meu Deus do céu, agora me derrubou aqui. Ai, é. Foi tu, né, Spider? Que... Spider? Okay. Dormiu. Fui eu que deu bocejo aí? Não, não fui, cara. Então foi o Neil. Teve bocejo? Foi nem isso. Eu tô no mute o tempo inteiro. Eu tô no mute o tempo inteiro. É isso que tá dormindo. Eu descaradamente. Eu não, ainda, pô. Né? Eu tô ouvindo aqui, pô. Tá bom. Vai lá, Edu, segue. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.